8 de agosto. Sou um átomo carimbado, registrado com o nome de Anne Vag da Silva, nascida na cidade de Macaúba, Bahia, com a cidade de Delmiro Gouveia, Alagoas. Vagina, cu, buceta, pênis, pipizão. Abortada aos 15 anos para Araratuba, cidade das araras, aí foi só voar. 9 de abril, masturbava-se com meus dedos, minha mente, vagina e ânus, numa tarde de angico, sol, minha mico, o cheiro nem se fala, uma mistura de sertão com cheiro vaginal, me cheiro vaginal. A sonoridade lá fora, alguns pássaros e mais silêncio para humanos. Isso me trazia prazeres, principalmente quando o vento me presenteava com sua realidade. Às vezes com cheiro, às vezes vazio e infinito. Às vezes leve, às vezes mais rápido. Imaginei Lampião transando comigo num dia em que Maria Bonita resolveu ir visitar sua filha. Cabra, vou matar a saudade que tenho de Fia. Faz tempo não a vejo. Boa ideia, Maria, mas leve o curisco e dada para fazer companhia a vosmecê. Ele chupando minha vagina lentamente dentro de sua barraca, logo depois que Maria Bonita se foi. Não só a penetração de meus dedos, mas o vento, minha imaginação indo à busca do meu prazer na individualidade de me ser, de me sinternianismo, o cheiro e a realidade. Imaginei-me transando em cima de uma árvore com um punk de Atibaia, Caatinga, o objetivo de voar em meu ato. Esse, sem palavras, passava pelas minhas narinas, por todos os meus sentidos. Como é bom tocar-se, pois você descobre além de seu corpo a arte de gozar, levando ao cérebro, isso me fazia orgasmo, me fazia gozar. Freud não passa de mais um pensando em manter sua realidade de machismo. Pensava em ser penetrada por Bezerra da Silva no Morro do Cantagalo. O tempo, meu inimigo, se fazia presente sem ser convidado, sugeriu-se na festa, mas me presenteava com Mi Reality. Pensei em Augusto dos Anjos, comendo meu cu, lentamente tirando e colocando. As palavras, ó, as palavras, masturbavam-se na lápide de Deus e do diabo. Não sei descrevê-las, ao menos transá-las. E ni amiga, se assim o desejar. Filha de uma merda, filha da puta, filha da terra, filha da erva, filha do agora, filha de puto. Horrível, às vezes, ou quase sempre, se assim fez. Inimiga, sertão nordestino, Brasilo, sol. Dada e seu bando me fascina. Pé de goiabeira, agora transando com Antonin Artaud no México quando tomava peyote. Caracas. Carcarás e maritacas. Grandes apreciadores de goiaba e várias frutas. Novas sinfonias, gozei. Amanhã preciso buscar dinheiro, nem sei, posso estar escrevendo besteira. Depois de um baseado de uma mina punk, me presenteou e foi costurar sua calça com uns pets. Putoético do putoeta Cláudio Domingues lhe presenteou. Au, au, au, au. Carcará cantarolava. Sentia-me como uma mulher guerreira na luta contra os de cima da pirâmide social. A realidade em que vivemos é uma realidade de controle. Tudo é passado para controle e poder. Abutres sobrevoam em busca de minha carniça humana, que jaz e jaz nesse sertão por falta da mãe água. Carcará canta sua mais nova composição, A Morte dos de Cima. O de cheiro me presenteava levemente com carne humana. Infelizmente somos câncer. Isso me causa excitação. Viva o agora. Prato do dia, minha vagina. Preferia carne do fim da raça humana. Cadáver humano. Meu corpo escorria suor e gosma vaginal depois de mais um dia de faça você mesma, literalmente, descobrindo a mim mesma e a vontade de transar com Maia. Assassinar-me. Gosto de ser penetrada vaginalmente. É preciso resolver-me presentear com um panquenique de monólogo. Eu e meus pertences regados a lanche, frutas, água e maconha. Personagem, Anne Vague. Anne Gave. Eu e meus pertences e foda-se todos. O que me importava era estar jazz ao som do jazz da natureza. As companheiras foram a coleta e a caça urbana nessa floresta, reciclando a morte de todos os deuses por entre mercados, supermercados e feiras livres, buscando a alimentação nuclear. Os cinco As é a realidade. Pergunte aos que estão do lado de baixo, do outro lado da fronteira, da luta contra todas as bandeiras. Nossa realidade é construída a cada assassinato lentamente de uma sociedade pensada para o louco. Eu, um átomo do átomo do átomo, assim me fiz presente. Fiquei na limpeza onde acabei logo de manhã e cá estou a me masturbar soliloquiamente nesse monólogo que é a vida, à espera de alimento na busca dos cinco As. Debaixo de uma árvore, depois de limpar e ajudar a coletividade a ser anarquia punk. Porra! Buscando comunidade anárquica. Transei com Maia sem ele saber aqui debaixo de um pé de jatobá no quintal de um pequeno sítio ocupado pelos punks no sertão nordestino. Angico. Tô lendo livro Putoesias de Nanu da Silva e de Cláudio Domingues, Floyd. Vou dormir ao som do Agatops, Death to Capitalism, Noisecore. Nota de Avles. Então, Facianes, contato visual da geração 2014-2015. Eleitores, contato atual da geração que gosta de transar com o livro em todos os sentidos. Até. Resolvi presenteá-los com esse meu próximo romance ficcional e homenagear essa grande mulher, amante, revolucionária, anarquista, amigo e companheira. Estava eu mexendo nas suas coisas quando encontrei alguns escritos que ela deixou quando foi suicidada pela sociedade por participar de uma manifestação contra a realidade da pirâmide social, quando resolvi publicá-las. Uma bala resolveu tatuar seu corpo, manifestação pelo fim da raça humana, principalmente a morte dos ricos e pela ideia de que podemos viver um mundo pensado e lutado para todos. Mas escolheu seu próprio lado, que tipo de escravo quer ser? Descobri alguns rabiscos que mais pareciam um diário misturado com poesias, rabiscos, cartas postais e sei lá o que, pertences, papéis amassados, rasgados e rabiscados. Depois de ser regado a um cálice de fumaça, uma arma para se defender, vibradores para suas solidões e uma correspondência de um anarquista da Itália, onde passou alguns meses, do Japão, Dinamarca, etc. Até coisas sobre minha individualidade, que não queria comentar com ninguém, apenas comentei com ela, que me fiz esquecer, mas não a fez esquecê-la. Amo-a, assim mesmo, amo-a, masturbo-a, pensando nela, no ir à sua lápide, na solidão de encontrá-la. Amo-a como amo a morte de Deus e do diabo. Sem palavras para descrever essa mulher, foda-se a moda. Viva as mulheres que estão na guerra contra os de cima. Li e guardei em minhas coisas tudo que ela deixou, triste por sua perda. Ela estava ajudando outra manifestante que estava caída no chão, quando foi atingida por uma bala de borracha no olho esquerdo. A bala atravessou o globo ocular, causando hemorragia interna. Então só posso dizer que goza. Nota, ao som de Mint. Foi uma das bandas que me influenciou a tocar também. Bem-vindo ao pior espetáculo da Terra. E aí, como me encontrou? Au, au, au, au. Estou rindo. Na pista novamente em um novo romance. Se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeiras e madeirinhas, bem conhecimento e mesma essência ainda vive em favela. E se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeira e madeirinha, conhecimento e mesma essência ainda vive em favela. Ainda limpo o pé no barro, é pra pisar no piso. Se a moradia é de madeira, tal bed provisão. Ontem eu só tava analisando quanto vale os risos. Se a chuva leva os telhados, põe telha de zinco. O morro foi pintado com terra vermelha. Teve um maluco do vapor que cometeu besteira. Bateu no morador por fogo na madeira. Ou não cagueta esse maluco que ele é da biqueira. Mas tem banana podre que apodrece a feira. A ZONG vem pagando de filosofia. Invadir a favela, falsa teoria. Amenizando a luta e a rebeldia. Cumprindo um papel que o Estado queria. Raposas astutas, ratos do crime. Terceiro setor se alimenta do regime. Miserabilidade é produto pra vender. O governo corrupto envolveu você. O Brasil vence a fome e alimenta a função. Os moleque larga o prato, pede ouro e munição. A polícia vem mata, a TV vende a notícia. Enquanto o Big Povo cresce na frente da caixinha. Os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeiras e madeirinhas, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. E se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeiras e madeirinhas, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. Vi na reportagem, reduziu a pobreza. Os que reportam já agem dizendo, ó que beleza. Mas parecia um show de comédia. Até favelado, agora é nova classe média. Só por estar endividado. Mas esse dado de analisar a pobreza pela renda tá errado. Pois as desigualdades vem da divisão de classes na sua compra e venda. Escravatura deixou sequelas. Movimentos lutaram, mas urbanizaram ainda todas as favelas. O que destrói a autoestima, enquanto alguns olham do alto estima. Nossa capacidade e tiram a realidade que diz é uma salve a tirão. Nas margens da cidade vejo um camburão protegendo a propriedade a mando do patrão. Tratando o preto ainda como escravo fujão. Adivinha quem provoca a nossa divisão? Se não é escravidão nem é ditadura. Porque o MST, o facção, censura, cidadania, hongueira, lucra com a penúria, democracia, burguesa, ilude e tortura. Escravo a terceirizado a lutar não acabou. Hoje o patrão é o bisné, tudo senhor, interessado em acumular. Há mais valor, garante repressão pra grevista e camelô, criador da lei do sexagenário. Alforriado com 70, foi feito de otário. Não é cinema nem teatro. Lupe e operário vive o mesmo roteiro em outro cenário. Se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeiras e madeirinhas, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. E se os espelhos dos barracos refletissem nas paredes, nas madeiras e madeirinhas, ganhou cimento e mesma essência ainda vive em favela. Yeah. preso por ele. En Chile no hay preso por ello. En Chile nadie está preso como te piensas. ¡Ya! Con el gallito refractario, un abrazo y aguante a todos los antirreglamentarios. Combatiendo, resistiendo, porque tu vida no es como la ven ellos. Saliste a la calle con objeto de demostrar que el sistema es un tropiezo. Para tu gente que piensa diferente, para el pino que sigue insurgente. Y que voy a decir solo está en tu mente, que se joda la más inconsecuente. Que se muera la patria y su nación, que construye su infame institución. Que se muera su moral y su valor, a base de opresión y humillación. Iremos por su cabeza, en nombre de la presa. La venganza va a detonar, lo vamos a buscar al carcelero. Encontraremos al carcelero y lo vamos a machacar por mis hermanas, a ejecutar por mis hermanos. La lucha vamos a articular. Un Paco muerto, vamos a dejar. Un Paco muerto, vamos a dejar. Un Paco muerto, vamos a dejar. Frente a vos vamos a causar. Nunca pereceremos si nosotros caemos. Mil como esto nos llevaremos. Es la hora de accionar. Al carcelero encontraremos. Al carcelero y lo vamos a machacar. Por mis hermanas a percutar. Como alto, como dejar. Tiene de las sombras, soy el cristal de las bombas. Sabotaje ritual, la venganza va a comenzar. El delito va a perdurar, el nuestro accionar. Se contagia la mente ilegal, para hacerla estallar. La calle se llama, hacerla estallar. Contra el infiltrado que se puso a estallar. Y saca sabotaje, incitación a enfermar. Como compaquilla, va a querer libertad. La lucha no termina, no va. We'll be right back. ¿Y después de todo lo haces por venganza? ¿A quién estás vengando? A la tribu Kuruta. Estoy sentado en el borde de lo incierto, esperando que tome calor mi esqueleto. No tengo propuestas para que salgas del miedo. Te abro la puerta, pero no me haré cargo de todo lo que encontrarás en este juego. Las reglas se estropearon y yo no entiendo cómo la tranquilidad te hace recostar en una cama de clavos que te va a reventar. La cabeza está abierta literal y metafóricamente. Surgen nuevas ideas que aparentemente traen la sensación de estabilidad, pero todo en el olvido se pudrirá. Bajo la vereda se encuentran todas las historias de esta vida tan cruda. Bajo este cielo se encuentran toda consecuencia de la injusticia dura. Bajo la vereda se encuentran todas las historias de esta vida tan cruda. Bajo este cielo se encuentran toda consecuencia de la injusticia dura. Yeah. Ya no recuerdo cuándo fue el momento en que mi cabeza todo se derrumbó. Ya no recuerdo cuándo rebalsó el odio que se incubó. Unos enajenan sin sentido, babe. Otros solo quieren proclamar su ley. Ahora solo quiero disparar. Esta miseria en tu cara va a reventar. Estoy corriendo libre en medio de este infierno, golpeando barreras que no me quieren despierto. No tengo miedo, solo quiero verlos muertos. El día llegará, Kuruta se vengará. Estoy corriendo libre en medio de este infierno, golpeando barreras que no me quieren despierto. No tengo miedo, solo quiero verlos muertos. El día llegará, Kuruta se vengará. Dime, cuando asesinas a personas que no te han hecho nada, ¿qué piensas? ¿Qué diablos es lo que tienes en mente? ¿Acaso sientes alguna cosa? Street sweeper, on the street sweeper. Extra, extra, última noticia. A chorros tres chiflados empezaron a morticia. Extra, extra, se escucha el comentario. Ay, qué notición, llamen a 9 diario. Desinformación trae hoy el matutino. Para darse cuenta no hay que ser un adivino. Tu concepto de verdad me resulta relativo. Manipular es el único objetivo. Se escucha la denuncia de la aristocracia. Si es un chascarrillo, a mí no me da gracia. Denuncian delincuencia, transmiten violencia. Saturan la mente de la joven audiencia. Para los más pudientes, siempre a su conveniencia. Sabes de qué te hablo, sin tanta referencia. Es crimen el ser pobre, la villa es la violencia. Eso no son la causa, sino la consecuencia. Extra, extra, última noticia. Ayer los tres chiflados empezaron a morticia. Extra, extra, se escucha el comentario. ¡Ay, qué notición! ¡Llamen a 9 diario! Me ha tocado en esta vida lidiar con la porquería. Pelos ricos tiran platos aún repletos de comida. Viejas chotas maquilladas repletas con joyería. Que se alegran cuando ven que reprime infantería. Si un pibe cae preso, dicen se lo merecía. En la calle yo lo he visto atacar comisaría. Pero nunca se preguntan por qué carajo lo hacía. Esos can habían violado y matado a una piba. Pero claro, la justicia por ahí no se vería. Si los jueces son amigos de todos los policías. Aquí están los revoltosos, los que salen a bardear. Ten cuidado que la gorra tira balas de verdad. Además tienen amigos que los pueden ayudar. Seguro te meten causa, vos ya sos un criminal. Vos ya sos un criminal, hey. Extra, extra, última noticia. Ayer los tres chiflados empezaron a morticia. Extra, extra, se escucha el comentario. ¡Ay, qué notición! ¡Llamen a 9 diario! ¡Extra, extra! ¡Última noticia! Machorros tres chiflados empezaron la morticia. Extra, extra, se escucha el comentario. Hay que notición, llamen a 9 diario. Ribby bam dum, ribby bam skin, ey. Ribby bam dum, ribby bam skin, right. Ribby bam dum, ribby bam skin. Bamberon, bram, bamberon, bram, bamberon, bram, bamberon. Hay algo en la avenida que veo y me da gracia. Luces de neón y toda esa elegancia. Viejas chotas maquilladas, escucho que dan gracias. Ay, pero qué divino, parece Francia. ¿Viste lo de aquel? ¿Escuchaste lo que dijo? No le paso cabida, no me cabe el conventillo. Letras de la calle, aquí es lo que hay. Si quieres baladitas, escucho a la Tres Maray. ¡Bum! Salve, punks! Então, mais um Publicações Marginais aí. Dessa vez aí, né, com a leitura aí do Zine Skeptic, número 3 de João Pessoa, né, na Paraíba. É um zine de 1998, é um zine que tá com uma condição bem deplorável, né, mas é um zine muito massa, eu curto bastante, tem vários textos interessantes, reflexões, reviews de bandas, releases e capas de zines, demo tapes, fotos, desenhos, entrevistas, né? Tem entrevistas com a banda Chaos Reality, com a Detestation. E é isso, né? Não tenho muito a considerar sobre o zine, né? Eu só, assim, só um breve comentário, como eu sempre faço, né? Eu adquiri esse zine através do Eugênio, né? Era um zine de, se eu não me engano, a capa e contra a capa amarela, né, de folha, a cor da folha, né, impresso no folha amarela, isso aí a galera costumava fazer para diferenciar, né, sai um pouquinho mais caro às vezes fazer isso, né, dependendo de como você fizesse, né, fizesse em casa, às vezes saía mais conta, né, se comprar aqueles folhas com cores diferentes, né, já fiz algumas vezes, fica legal, né, dá um efeito diferente, né, mas na hora de fazer as cópias aqui nunca é difícil, né. Você tem que, você faz, se você tem impressora em casa, né? Mas como isso é dos anos 90, poucas pessoas, pelo menos um dos punks que eu conheci, né, que tinha impressora em casa, eu acho que na verdade eu nunca conheci um punk que tivesse impressora em casa. E as impressoras daquela época eram muito diferentes. Na Xerox você conseguia fazer, mas você tinha que levar lá a folha lá, né, e tal. Tinha um pessoal que aceitava, tinha um pessoal que não aceitava e tal, né. E tinha que ajustar a impressora dependendo do tamanho da folha que você levasse, né, e tal, né? Normalmente era o A4 e o ofício, né, que era o mais comum. Mas aí eu peguei esse zine com o Eugênio, né, ele é lá da Paraíba, né, de João Pessoa, né, conheci as galera toda lá dessa época aí, né. E aí na meados da primeira década de 2000 aí, né, ele veio morar aqui no Rio, né, mora no Rio até hoje, né. E aí sempre de tempo em tempo a gente se tromba, né, e ele deixa os material que o pessoal vem, passa aqui no Rio, deixa com ele, ou envia pra ele, ou ele vai lá, né, e traz, né. E aí, esse tempinho que eu não vejo ele, depois da pandemia, a gente ficou um tempo sem se ver. A última vez que a gente se viu foi no show das bandas de punk de Minas, da Suécia, que tocou por aqui, né. E aí, é mais isso mesmo sobre o zine aí, né. Eu vou ficar mais na leitura e durante a leitura talvez eu comente algumas coisas aí, de alguns textos, algumas coisas, né. Tem umas coisinhas que eu considero meio polêmicas aí, né, e tal. E eu li aí no início do programa aí um trecho do livro Vagina, né, que é um livro, né, do Walter Alves, né, ou Avilés Sávila, ou muitos nomes, né, Nanu e outros, né. Esse sim é um diário, né, como na própria, na leitura que eu fiz aí vai falar, vai explicar a situação toda, né. Explicou, né? E aí eu li só um texto, é bem o início do livro, né? Tem mais outras coisas no início do livro, de, né? As coisas que o pessoal bota no início do livro, referências, textinho sobre alguma coisa, tipo um prefácio, coisa. Não é muito, né? Não é um livro, é um livro feito por punk, né, cara? Então é bem diferente dos livros convencionais, né? E tal, mas tem algumas coisas, né, em comum com os livros tradicionais ali, de início ali. Então eu pulei essa parte e fui logo pra leitura, né? Mas quem tiver interesse no livro, só procurar ele aí, né? Eu escaneei o livro, né? Mas eu não coloquei disponível no blog ainda, porque eu não sei se ele ainda vende esse livro. E aí, né, cara, é um corre dele lá e tal, e o livro é baratinho, né, cara, que ele vende lá, ele faz troca também, né, cara, e tal, faz câmbio lá. É um cara que eu já recebi muito material, ele é mó de boa, né, cara. E aí, quem tiver interesse, tu enrola com ele, né, cara, então contato aí. Tem o link aí do livro no blog dele, né, que é o Putoesias. E se ele não tiver, se eu moro, eu vou trocar ideia com ele, se ele não se importa, né, de eu disponibilizar o PDF, né, porque às vezes ele já nem tem mais cópias para vender do livro, né, não sei como funciona, quantidade de cópias que ele fez, se ele já vendeu tudo, trocou, deu, né, e tal. E se ele não se importar, eu posso disponibilizar o PDF. E quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo também, que eu passo o PDF. Só que só, não sei se seria legal disponibilizar na internet sem falar com ele, né, cara? Primeiro, né? Caso alguém pegue comigo, né? Se interessar. É um muito bom livro, né? É um diário mesmo, né? E tem as intervenções dele, né? Das escritas dele, pra quem conhece, né? Já sabe como é a escrita dele, né? Das coisas. Mas é muito parecido, tem muita coisa em comum aí com a Nivague, né? A escrita, né? Talvez coisas que eles desenvolveram junto, né? De escrita, de poesia, né? De putoesias, né? Talvez ele guardou muita coisa da que ele aprendeu com ela também, né? E é muito massa, cara. Eu recomendo aí. E aí volta me alguns programas aí, eu vou ler uns trechos aí. Sempre que eu sinto vontade e tal, eu vou ler também, porque eu vou relendo o livro aos poucos. Porque faz muitos anos, né, que eu li. É um livro que eu ganhei, né? De pessoal que passou de rolê aqui e largou por aqui, né? Na verdade, né? Ganhei e largaram por aqui, né? E aí eu já emprestei para várias pessoas e isso, por sorte, voltou para mim, né? Porque normalmente não volta. E aí eu vou botar uns sons aí e daqui a pouco eu volto aí com a leitura aí do Zines Kept. ¡Suscríbete! la tuya ya. Chao, cae, convención, yo tiro acá. Otra vez que no, otra que quiera nuestro caos. Chao, cae, convención, yo tiro acá. Capt, Sepultura, número 3, Zine Punk Independente, segundo semestre de 1998. Cinismo, Diógenes de Laércio. Diógenes não propõe nada, o fundo de sua atitude é a essência do cinismo. Está determinado por um horror testicular do ridículo de ser homem. Então, esse aí é o Zine Skept, número 3. E aí dentro da letra K ali tá escrito Sepultura, que é a tradução, né? Skept, que aí. É... E aí tem mais, tem uma imagem, né? Uma foto na capa do Zine. Esse Zine tem 12 páginas, né? Essa foto da capa do Zine eu tenho, não a original, mas eu tenho ela colorida aqui no computador em algum lugar. Procurei, não achei, para ver se eu conseguia descrever ela melhor. É, tem algumas fotos do rolê aí, né? Esse zine é da Paraíba, né? De João Pessoa. E aí eu tenho umas fotos, né? Dessa época aí, que alguns punks me mandaram, né? E tal, o Eugênio. É, e aí tinha essa foto aí original, mas né, em versão digital, né? Não tenho no físico essa foto. E aí é uma foto de dois punks ali, um sentado ali, né? E o outro deitado no colo dele ali, né? E aí, é um, na capa do Zine aqui a foto tá bem estragada, né? Eu acho que a capa desse Zine aqui ela é amarela, né? É a folha, né, da capa é amarela. E aí foi o Eugênio que me passou esse Zine, né? E eu tirei a xerox, né? E ficou preto e branco, né? Eu não quis. Porque eu tenho que procurar um lugar onde tinha folha amarela pra ficar igual o que. Eu achei, né? Preto e branco mesmo, né? É, e acho, mas acho que fica da hora, né? Eu acho que era capa e contra capa, não sei. É, mas é, eu sei que a capa era amarela. E aí dá um visual maneiro, né? Dá um contraste ali na imagem, né? E tal. Eu acho legal o pessoal que fazia isso. Eu já fiz isso com folha azul. Mas não gostei tanto quanto a amarela. Acho que a amarela fica mais da hora. Mas eu fiz com a folha azul uma época aí, por causa que era o que eu tinha aqui, né? E aí eu aproveitei as folhas, né? Eu já fiz com outras folhas também, uma folha meio bege que eu tinha aqui também. Parecia uma folha de jornal. É, aí eu também imprimi algumas coisas nele, alguns zines nessa folha também, para dar um visual diferente. Só que era uma folha muito frágil, estragava rápido. Mas aí tá, a capa aqui, os dois punks ali. O punk que tá sentado, ele tá encostado ali numa porta de ferro, essas portas de loja, né? E o outro ele tá no colo. O que tá sentado ali, ele tá. Ele tem um cabelo vermelho, né? Só que aqui tá. Não dá pra ver, tá? Aqui parece que ele tá até com um chapéu, né? Ali, porque ele tem um cabelo tipo como se fizesse o cabelo tá grande, aí o pessoal levanta, né? Mas aí de repente o pessoal já tava no rolê, o cabelo já tava meio caído. Ou não sei se era intencional assim. Aí fica meio caído ali, tipo o cabelo espetado de spikes, né? Mas caiu ali e ficou ali, tipo, meio que. Na tampando a testa dele ali, quase chegando nos olhos ali, né? E aí fica tipo meio em volta, assim, parecendo um chapéu, assim, né? Mas é um cabelo vermelhão, um vermelhão bem forte, assim, né? E e aí ele tá de jaco rebitado ali, né? Que, com as pernas cruzadas, e o outro deitado no colo dele. O outro é um punk negro, assim, bem cabelo, bem com cabelo acho que meio amarelado. Ele tem uma pele bem retinta, né? Bem escura mesmo, né? E aí ele também tá de jaco rebitado ali, dá pra ver um patch do Clube de SS. Ele tá de calça jeans, eu acho, não me lembro, parece uma calça jeans aqui, né, mas eu não me lembro da foto original. E só que aqui, né, e aí não dá pra ver muito o rosto dele, nenhum dos dois dá pra ver muito o rosto, tá bem cinzentado, né, e o outro, como ele tem a pele muito retinta, né, tá bem escuro ali, né. Aí dá pra ver que ele tá com um casaco amarrado na cintura ali, tem uma estampa também ali, um cinto de rebite passando por cima do casaco, é, ali de tênis, ele tá de tênis, e o outro, não sei, não dá pra ver direito, não sei se é coturno, tênis, e o outro tá de calça preta, que tá com as pernas cruzadas. Esse tá deitado ali, tipo, em posição fetal, que tá deitado no colo ali, né, meio encolhido ali, né, não sei se estavam chapados já, né, final de rolê ou no nível máximo de tudo, né, do rolê, e aí muita, aí já estavam ali morgando ali, né, e aí dá pra ver um pouco ali da calçada ali, da porta de ferro e tal, e aí um fundo escuro ali, né, que é da foto, né, mas fica bem escuro ali, né. E aí tem essa frase aí que tá embaixo do nome do Zinho ali, do cinismo de Diógenes Laércio. E aí tem mais três frases ali. Deixa eu ver se consigo ler, que a qualidade tá bem ruim. É, aí, bicho, vê se lê essa merda aqui. Passa pros teus manos e não engaveta. Tá escrito de lado no Zinho. E aí do outro lado tá escrito... capa, punks rabugentos e morgados da banda Dizacúzia. Eu acho que é isso, não conheço essa banda não. Dizacúzia, alguma coisa assim. E que deve ser esse pessoal aí que tá, né, sentado ali na capa. O pessoal da capa aí que eu te escrevi, né? E aí embaixo tá escrito entrevistas com Detestation e Chaos Reality. Chaos Reality, se eu não me engano, é uma banda do Sul. Aí vai ter a entrevista aí, a gente vê, né? E mantenha os ricos ou passe a se instruir dentro de uma cultura e de uma vida pobre. Não entendi muito essa frase aí não. Mantenha os ricos ou passe a se instruir dentro de uma cultura e de uma vida pobre. Não entendi. Tá, e aí essa aí é a capa, né? E aí vamos para a segunda página, introdução. Segunda página tem um texto, né, grande, pegando a página toda, mais umas frases na lateral, né, de lado. E aí tem dois punks ali no final, uma punk e um punk ali, né, no lado esquerdo uma punk e um punk no lado direito. Ali, aí a punk ali tá ali, dá para ver, ela tá de cabeça baixa, dá para ver só o alto da cabeça dela, assim, né? Ela tá tipo olhando pra camisa. Ela tá esticando a camisa dela e olhando pra camisa dela. E a camisa dela tem escrito uma frase. Nem só de alguma coisa vive o punk. Não sei o que que é ali não. Olé. Alguma coisa assim. Tô tentando interpretar aqui, mas não sei. Aí tá, isso é a camisa dela. A camisa dela é preta com essa estampa branca, assim, grande, bem grande mesmo, pegando a camisa toda, assim, quase do pescoço até a barriga ali, até a cintura. Ela tá esticando ela ali e olhando pra ela. Mas eu não sei o que que é, que o, nem só de o que o punk vive ali, não. E aí ela tá com uma sainha ali de textura de oncinha, bem pequenininha as coisas ali, né, parece uma calça preta por debaixo da saia, dá pra ver um cinto de rebite ali, um jaco preto com uns rebites na gola, sem mais muitos detalhes. E aí o outro punk ali do lado direito, é de cabelo espetado, de cones, ele tá olhando assim pra quem lê ali, com a cabeça meio de lado assim, né, e aí dá pra ver o jaco rebitado só, também sem mais muitos detalhes. E aí vamos ao escrito, vamos ver se eu consigo ler as frases aqui do lado. Que esse zine aqui é digitado de máquina de escrever. E aí tem muitas coisas que tá apagadinha já, né? Quando eu xeroquei ele, eu já aproveitei e escaneei ele também logo, né? Porque ele já tava com a qualidade bem decadente, né? E aí eu já escaneei ele pra ficar poder, né, durar mais tempo, né, que aí eu posso depois reimprimir, né, e tal. E aí vamos ver aqui, tudo que não contiver nota ou assinatura diz respeito ao Skept. E aí tem mais outro aqui, Parei de querer consertar o mundo, mas de querer consertar, o punk também. É, tem outro aqui do outro lado. Valeu, agradecimentos. Valeu ao Mano Eugênio pela máquina fudida. É, livrou geral e pela companhia nas filas, mas deixa eu ver, calma aí. Tá meio complicadinho aqui de ler essa parte. Valeu ao Mano Eugênio pela máquina fodida, livrou geral e pela companhia nas filas, nas fitas mais loucas. É, pança por tudo mesmo, Márcio, determinação, mano. É, Eric, não há, sei lá o que, aborto, não aborto espiral, sei lá, alguma coisa assim. Sérgio, vermes suburbanos. E aí o resto tá apagado, tá tudo apagado. Deu uma coisa Kelly ali, que deve ser o... que tem uma entrevista com o Detestation. Aí eu acho que deve ser da... deve ser o Kelly da Detestation. Talvez seja ali o que tá embaixo, ele também agradecendo o pessoal da banda Caos Reality, né? Que também tem a entrevista, né? E aí vamos a esse texto aí. É, introdução. 25/11/98. Hovis Vet no deck. Calor em João Pessoa. E é noite e estou sem álcool. No punk, amigo, foi agora pra casa dele e fiquei mais só. Exalo um forte suor das axilas e pés. Com certeza só quem gosta deles sou eu. Este zine não foi escrito com o propósito de ser lido e aceito. Pelo contrário, quero sair da linha de ideias já batida ou esperadas, do convencionalismo que por vezes afeta até o punk. Não quero repetir o que já foi dito, mas como isso é impossível, pelo menos que seja dito com minhas palavras e de minha forma. Goste por espontaneidades e afinidades existem. Ou não goste, mantenha um senso crítico, entenda a moda, crítica, não sei se é moda, não parece, não entendi o sentido, moda crítica, e sinta como os sentimentos, as diferenças de relações humanas no geral também, ou deveriam funcionar dentro de forma do ser, do comportamento, da natureza do espírito punk. Como adiante cito o bafo da Caos Reality, humildade e simplicidade também. Não falo aqui em nome do movimento, facção, tendência, alguma coisa, gano, sei lá, grupo ou ideologia, alguma proposta dentro do movimento punk especificamente. Me dirijo a todos os punks, sem exceção, como única pessoa responsável pela edição do zine e que me sinto parte integrante deste universo punk. Gostaria de poder enterrar melhor as diversas realidades punks, entender melhor as diversas realidades punks que por aí existem. E penso aqui no momento sobre pessoas que injustamente recebeu a qualificação de gangue e que pejorativamente são afamados dessa forma como algo negativo e já estigmatizado e condenado. O que é uma gangue, senão um aglomerado de indivíduos? E quais punks hoje, salvo poucos exceções, não estão agregados a outros? Então tudo vai depender muito do que faz esse agregado. Identifique-se como gangue ou não, ou ainda que seja taxado disso. Sei que imagem de gangue está muito associada à violência gratuita, mas essa violência e práticas equivocadas podem ser notadas num âmbito quase que geral do universo punk, e também a demarcação de território, ou que no fundo todos de algum modo demarquem sua área ou a atuação hostil a um outro. Para a sociedade somos todos uma gangue só. Não poderão existir gangues não violentas, mas que, como qualquer outro grupo ou mesmo indivíduo, reflita uma violência que já parte do sistema social? Ou seria o grau de politização dos indivíduos de um grupo? Ou não entendi, tá bem ruim essa parte. Bom, para mim as pessoas são influenciadas pelo meio ao qual se envolvem. Mesma prática ou grau de politização, conhecimento, etc., se dá pela busca de indivíduos em particular. Podendo o grupo incentivar ou unir isto, mas daí vem o fator de onde eu exalto o individualismo, pois estereótipos podem surgir nas gangues ou nos grupos mais politizados, ou não é? O que eu sei é que eu estou só, ainda possuo uma banda e faço esta zine, procuro me inserir onde existe punk para participar e, se possível, aprender a contribuir com isso. Se eu julgar viável para mim, como também posso me inserir num meio onde não haja especificamente punk, mas aí já é uma outra questão. A realidade que vivo é muito carente, restrita, pequena. Junto a outros punks a quem me associo livremente, como os caras da banda, por exemplo, procuramos interagir nessa realidade no sentido de difundir o punk. E aqui, sem a intenção medíocre de se gabar ou tirar proveito, possuímos alguma experiência e não estamos interessados em criar exércitos ou divisões, turma, panelinha de sigla tal. Primamos em função do que até aqui aprendemos ao desenvolvimento do indivíduo livre pensar e agir, de escolher e principalmente ter condições, um pouco de conhecimento, um pouco de convicção, um pouco de autenticidade e outros poucos para atuar. Quero vivenciar junto com uma cena em desenvolvimento diversas deveras grande e com qualidade, a poder nos satisfazer juntos um pouco. Não acredito em lideranças constituídas, tampouco quero ao meu lado, ou ser eu mesmo um ser de rabo preso a alguma merda. Mas deixamos as palavras bonitas tá certo pros sonhadores. Faço o que acredito sinceramente, busco um mínimo de originalidade. Estou cercado de dificuldades para lançar e divulgar aquilo tudo quanto eu desejaria produzir. Busco integração com punks para apropriação de ou ampliação de uma realidade mais desenvolvida e estruturada em termos de ideias e materiais. Eu juro que não farei mais este zine enquanto não tiver uma máquina datilográfica minha mesmo e boa. Até lá, então. Skeptic. Terceira página. Entrevista elaborada e cedida pelo amigo Jetson Vary Thanks to Kelly and Detestation. Essa é a entrevista com a banda Detestation. Entrevista meio polêmicazinha, né? Depois eu falo sobre isso. Vamos ler a entrevista primeiro, depois eu falo minha perspectiva sobre a questão. Então, e aí logo no início aí da entrevista tem uma parte, deve ser do encarte, né? De algum material da banda aí, né? Tem um logo ali da banda Detestation. Aí no meio tem uma fotinho ali com os integrantes, cada um ali com o seu... Um tocando bateria, outro cantando, outro tocando ali, ó, né, guitarra e baixo, né? A vocalista, eu sei que é a Sayra, né? Eu só conheço a vocalista e o baixista, né? Assim, de nome, né? A Sayra, né? Que é bem conhecidinha, né? Representativa, assim, na questão das mulheres, né? No vocal, né? Em bandas punk, né? E o baixista ali, que é o Kelly, né? Que é o cara que vai dar a entrevista aí, né? Que vai responder as perguntas, né? E aí, esse Kelly aí tocou em várias outras lentas, outras bandas. Até hoje ele toca em banda por aí, lá fora. Ele tocou no Resist, The Private, Defiance, Mesh Control, ainda na Detestation, e entre outras aí, né? Cluster Bomb Unite na Alemanha, né? Porque acho que depois ele foi morar na Europa. Ele toca, ou acho que ele toca no Cluster Bomb Unite hoje em dia, né? Da última vez que eu vi alguma entrevista em algum lugar aí e tal. E aí, tem ali umas letrinhas ali de som ali, né, em inglês, né? Mas tá bem, qualidade bem ruim, né? Ali tem várias letras, na verdade, ali, né? E aí depois começa a entrevista. Não tem mais imagens nessa página. Essa entrevista é só essa página só. É, né? Também vamos ver se eu vou conseguir ler tudo. Que, que tá, tipo, é de máquina de escrever ou escrita à mão, né? Eu acho que pode ser máquina de escrever e com alguma coisa corrigida à mão ali, né? Que às vezes, quando as cópias vai ficando ruim, o pessoal faz isso, né? Corrige ali à mão. Eu mesmo tenho várias aqui que eu escrevi a caneta, né? Pra reforçar, né? Tava apagando, sumindo, desaparecendo. Antes que desaparecesse tudo, aí eu reforcei, né, a caneta. Hoje em dia eu digitalizo e faço no computador mesmo, né? Mas dá pra acender algumas coisas assim, redigitar, né, e tal. Mas vamos lá. O que é Detestation hoje? Kelly, Detestation sou eu, Kelly baixo, Syra vocal, Brian guitarra e Dominique bateria. Todos os integrantes da banda têm alguma atividade atribuída à produção de cultura fora da banda? Kelly, nós tentamos permanecer muito envolvidos com alguns projetos fora da banda. Nós estamos todos envolvidos com nossas gigs coletivas locais, Sonic Assassin's, sei lá, como organizar bons gigs, DIY, punk para bandas que vêm para Portland de todos os Estados Unidos e estrangeiro. Dominique e Syra fazem zines. A da Syra chama-se Diminutive Rage e o de Dominique chama-se Belief Put in Action. Nós estamos todos em outras bandas. Dominique está no Young Walls e What's Her Face, ou eu e Brian tocamos em Final Massacre, uma banda 77 Oi cover. Como é o outro? É o nome do outro figura ali? Não tô entendendo ali, não sei o que lá, blá blá, Dry Full. Syra toca guitarra em uma banda chamada Atrocious Yawnis. Eu faço um selo e encomenda de correio lá, meu mail, não dá pra ler, chamado Conslibal Mail, eu não sei o que que é, deve ser a tradução ali do selo encomenda, alguma coisa assim, né, label e sei lá, correio em inglês, chamado Consensus Reality, e tenho lançamentos neste selo até então. Tem uma quantidade ali que tá falando, tenho 10 lançamentos nesse selo até então, eu acho que é isso. Dominique também é muito ativo no Food Not Bombs de Portland. Você tem alguma posição política determinada? Que relação vocês observam no punk com política? Kelly, nós somos todos anti-autoritários, anti-racista, sexista e homofóbicos. Para nós isso é muito importante. E tudo uma parte de existência envolvida com a cultura punk. Vocês têm objetivo? Nós apenas queremos continuar tocando música, vivendo nossas vidas o mais livre e desenfreado possível e ter um monte de diversão e aventuras excitantes. Nós queremos lançar um monte de material e turnês em todo lugar. Se alguém no Brasil ou algum lugar na América do Sul querem lançar alguma coisa para nós ou ajudar a organizar uma tour, por favor, contacte-nos. Vocês têm usado drogas? Que tipo? O que vocês sentem? Que pergunta. Nenhum de nós realmente usa drogas. Syra fuma um bocado de maconha algumas vezes. E nós talvez pegamos cogumelos mágicos uma vez em 10 anos, mas é isso. Eu e Brian gostamos de beber, mas Dominique e Sayra não. Nenhum de nós fuma cigarros qualquer. É, Skept, 2 pontos. De fato, vocês não usam realmente drogas. It's fun. Foi uma observaçãozinha ali, né? É, comente alguma coisa na cena punk em sua cidade. Existem outras bandas em quem confiar? Kelly, um monte de bandas punk shit andam em Portland. Um monte de bandas como Axion, Yankee Wars, What's Red Face, Harum Scarum, Only Trolls, Seven, Religions War, Death Charge, Final Massacre, The Curse, Obliterate, Antistate e Peben Retribution. Quais os critérios do Consensus Reality em produzir o material de uma banda, ou o que acontece no processo da produção, a finalização do material das bandas? Comumente eu também sou amigo das bandas e falo: hey, eu posso lançar uma gravação para vocês? Ou eles enviam-me alguma coisa. Se eu gravo de uma banda e penso que eles têm alguma coisa importante para falar, pergunto se eu posso fazer alguma coisa por eles. Não sei agora. O que vocês sabem disso? Tem disto? Não sei. Não entendi essa pergunta. A pergunta tá parada, parece que tá arriscada ali. Kelly, eu nunca fui a um... realmente com muita diversão. Eu não gosto de ser preso. E se eu for... agora eu entendi. Chaos Day, o que vocês têm a dizer sobre isto? O que vocês têm a dizer sobre isto? Acho que é isso a pergunta. Eu nunca fui a um, mas sinto realmente não soa-me como muita diversão. Eu não gosto de ser preso. Se eu vou fazer uma ação direta, isso tem que ser bem planejado e pensado. E não somos um bando de punks bêbados quebrando merdas. Vocês têm respondido muitas entrevistas. O que vocês estão achando das questões? Em várias entrevistas temos algumas questões interessantes. No mínimo, você não me perguntou quais suas bandas favoritas. Como vocês sobrevivem? Nós todos precisamos trabalhar. Nos nossos empregos para sobreviver, pagar aluguel, comprar comida, lançar ou comprar gravações, etc. Dominique trabalha numa loja de sanduíche, Brian trabalha com companhia de entrega de alimentos, Sarah trabalha em 2 empregos, um com Brian e outro é uma cafeteria no colégio. Eu trabalho num lugar que trata água contaminada e recicla motores a óleo usados. Quais os materiais de detestation que alguma coisa por vir? O que tem por vir? Alguma coisa assim. Kelly, nós temos lançado bandas, materiais, splits, EPs, um LP, par de tapes e vários EPs. Escreve-nos para mais informações. Quais suas perspectivas para o futuro do mundo, Kelly? Total, fodida, aniquilação. Alguma coisa que deseja falar, sinta-se livre. E obrigado por tudo, Detestation. Grato a você, Jason. E obrigado por ler esta entrevista. Sinta-se livre para escrever para mais informações ou para correspondência. Viva, Kelly. Então, aí... eu jurava que esse zine era de um cara chamado Eric. Agora apareceu o Jason ali no final na entrevista, o cara agradecendo. Eu não sei mais, eu jurava na minha cabeça, deve estar confundindo aqui os milhares de pessoas. Depois eu vou perguntar ao Eugênio. Eu tenho esse zine há muitos anos mesmo, né, que o Eugênio me passou, né, eu não me lembrava e tal. E aí algumas pessoas, né, quando o Testation veio tocar aí no Brasil, agora mais recentemente, nessas voltas aí... mais uma das voltas, porque não é a primeira vez que eles voltam, né? Eu já tinha visto que eles tinham voltado umas outras vezes, mas não tinham vindo ao Brasil. Aí eles voltaram aí, né, e vieram fazer essas turnezinhas aí, pra arrancar dinheiro aí, né? Pelo menos a minha visão é essa, né? Eu não sei qual que é a deles hoje em dia. Não vi nada, ninguém falando na crítica, todo mundo tá só querendo ver o sol mesmo, né? Ninguém tá interessado em nada mesmo, né? Que eu percebi assim, né? É assim, é uma banda icônica, tem um som bom pra caralho, né? E assim, a parte polêmica aí que eu queria comentar é só essa questão aí do 8. Os caras tem uma bandinha 778 de covers, mas é uma banda de 8, né? De covers, imagino o que eles devam levar de 8, que na verdade eu não quero nem saber, né? Que é um bagulho que não me interessa em nada. E bagulho de 77 também pra mim é fuleiragem da porra, né? Tinha essa pagação de pau pra aquelas bandas lá de 77. Esse rótulo 77 eu acho muito fuleiro. E tal, isso aí me decepcionou um pouco quando eu peguei esse zinho aí na época, né? E botei no blog, né? E comentei sobre isso. Falei, ó, que tem um rolê de oi envolvido aí, que é uma coisa corriqueira lá nos Estados Unidos. E pra uma banda que a gente sempre teve como anarcopunk, aí na entrevista eles não falam nada sobre serem anarcopunks, né? A gente aqui sempre teve como uma banda anarcopunk, né? E isso eu soube de pessoas que colaram com ele, né? Porque com eles, né? Que na década de 90, nessa época aí mesmo, na entrevista, por essa época aí mesmo, 98 ou 99, a menina do Abuso Sonoro, a Elaine, ela tava pelo Rio. E aí as galera punk, a narcopunk, mais especificamente a galera do MAP, tinha um point lá no Meia, e numa pracinha lá no Meia. E aí ela colou lá, né? Deu um rolê lá com a galera lá, né? Era uma galera, uma época que umas galera tava me rompendo com o MAP, né? Umas galera, tava rolando umas tretinhas lá na época, e aí tava um pouco dividido ali o ponte ali, né? E aí ela veio colar lá, né? E ela trouxe umas fitas da Detestation, que parece que o Abuso Sonoro tinha gravado, né, um split nessa época aí mesmo com a Detestation, e o Abuso Sonoro foi tocar lá nos Estados Unidos junto com a Detestation, né? E aí ela me deu uma fitinha, né? Não sei se para quantas outras pessoas ela deu, sei que eu ganhei uma. E aí era uma fitinha marrom, né, com a capa de papel crochê, muito bonita, muito encarte bonito, eu tenho até hoje ela aqui, né. E vinha junto um zinezinho pequeno, né, contando a história da banda, com as letras, falando dos materiais que tinha, era muito irado, mas era pequeno zinezinho, cabia dentro da fita cassete. E aí ficava muito mega apertada a fita, né. E aí eu sempre deixava o zine de fora, e aí um rolê... que eu levei a fita, assim, acho que não sei se foi nos rolês de ocupação lá em São Paulo, no início dos anos 2000, eu perdi esse zinezinho. Mas a fita eu tenho ela aqui até hoje, eu acho a fita muito bonita. Ela tem uma colagem, né, por cima da fita mesmo ali, com o logo da banda ali, o encarte é muito maneiro, muito irado. E tem uma parte em português do encarte, que eu achei que era interessante isso, da história da banda, assim, né. Que foi por causa, acho que, desse rolê aí, deles ter colado com a Abuso Sonoro, né? Isso influenciou eles, né? De repente, a fazer não sei se eles fizeram esse material específico pro Brasil, né? Por causa que aqui ainda se ouvia muita cassete, talvez o pessoal da Abuso Sonoro falou pra eles, né? Ou foi uma produção do pessoal da Abuso Sonoro, em alguma disto, né? Eu fiquei pensando nessas coisas. Eu não perguntei nada disso porque eu só fui constatar essas coisas depois, né? Na época eu nunca tive contato, nunca me correspondi com a Elaine, né? Nunca tive contato nenhum, só trombei aquela vez lá, né? No rolê, a gente passou uma noite inteira lá, né? Trocando ideia, até de manhã, né? No ponte, né? Fomos pra um bar, depois de um certo horário, né? E virou uma noite lá, né? No coisa lá. E aí eu fiquei pensando, né? Se seria uma produção... do pessoal da Abuso Sonoro junto com eles, ou em uma parte, porque tinha essa parte em português, né? E aí eu acho que talvez possa ser uma coisa de, né, abranger outros, como não sei, eu fiquei pensando isso, poderia ser uma coisa específica para cá, né? Que isso acontece, né? Às vezes, né? Já tem materiais lançados especificamente para certos lugares, ou se cada país que eles tinham esses contatos, né, que eles produziam essas coisas e eles faziam essa versão com a língua do país lá para onde eles mandavam a fita, eu não sei, né? Isso é possível também, né? E tal. E era bem legal, né, o material. Só que depois que eu vi essa entrevista aí nesse zine, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu não curto muito esse... Eu não curto, não curto nada esse rolê de oi. E nada, não tem coisa de nada disso. Mas isso aí com o tempo foi... E eu fui deixando de ouvir a banda, né? Eu guardei a fita porque eu acho a fita muito da hora, assim, e tal. E não é uma coisa assim... absurda, mas só que eu pensei que é uma coisa recorrente, né, dos Estados Unidos, né, que eu percebi, não por causa disso que eu vou ter que aceitar, né, que essas galera cola nesses rolês, mas eu percebi isso, já vi cartaz aí, tem uns bagulho que eu acho muito pesado. Do Náusea, Crucifix, tocando com Agnostic Front, cheio de skinhead no cartaz, tá ligado? E aí eu parei de ouvir essas bandas aí, Crucifix, Náusea, entre outras aí, tá ligado? Mas, tipo, Náusea eu gostava muito também, eu acho o som foda também, né? Principalmente daquela fase ali do mais crust, desde o Cyber God e tal. Mas é um bagulho que eu perdi interesse. Eu não tenho interesse, eu não fico boicotando nem nada, mas perdi o interesse por essas bandas. Não quero me aproximar de nenhum rolê com esse, que tem essa conexão aí. E aí, cada vez que eu vou descobrindo, sei, de tempos em tempos isso acontece, né? Eu vou sempre descobrindo bandas, principalmente dos Estados Unidos e de alguns países específicos, tipo Inglaterra, também tem bastante, principalmente as bandas antigas, né? A maioria tudo, né? Cola com skin. E sem que ter que falar que tem esses skin aí que, né, o pessoal paga pau falando que não é isso, não é aquilo, mas é tudo de uns rolê furado, né, cara? Que assim, tipo assim, o que que a pessoa entende como fascismo? O que que o punk tem a ver com patriotismo, futebol, que essas coisas que skin gosta, tá ligado? E violência gratuita, ganguismo. Eu acho que até o ganguismo se introduziu no punk, né? Já tá aí há décadas aí, né? Eu acho que é devido muito a essa aproximação do punk com skin. Eu acho que o ganguismo punk não era um movimento. O punk era um movimento contracultural, né? O punk surgiu como um movimento contracultural, principalmente ligado à música. Com o passar dos anos, ele foi assimilando outras coisas, devido a essas conexões com outras coisas, anarquismo, niilismo e o skinhead, né? Que criou vertentes aí dentro do punk aí, né? Mas o punk, inicialmente, na década de 70, não fechava com skin. Isso aí se deu devido ao skinhead começar a se apropriar da música do punk para criar o Oi, né? Essa é a minha visão da coisa. E aí isso veio o ganguismo junto com isso, né? Que é o rolê do skin. Do bagulho de torcida de futebol, regionalismo, patriotismo, né? Eu já vi muitos bagulho de treta entre os próprios skins, por causa de que eles são de regiões diferentes. Na própria Inglaterra, bagulho de time de futebol diferente. Na questão dos nazis, eu vi uma vez. Eu acho que isso em geral nos skinhead, mas nos nazis mais específico, né? Que é os mais bosta, né, do meio dessa cultura aí. Um documentário, né, de um canal de televisão desses aí, sei lá, que produz documentários, eu não sei como é que chama isso aí, eu não lembro mais o nome, que era bem conhecidinho assim na década de 90, início dos anos 2000, que eles produziam vários documentários. E aí tinha um sobre os nazis, né, os skin, os white powers, lá na Europa, né, e nos Estados Unidos. Só que esse documentário falava que existia uma rixa entre os white powers e os nazis da Europa, né, eles não se batiam. Eles tinham coisas em comum, mas eles não se batiam, eles tinham uma rivalidade entre eles. E aí fala do encontro que tem na Suécia, internacional, dos white powers. E aí, é um bagulho muito escroto. Os caras é muito bizarro o rolê deles, assim, né? De treinamento de arma. Mostra os acampamentos deles, onde eles vai, sei lá, no verão, sei lá quando que eles vai pra essas porra. Treinar tiro, treinar lutas e vai e tal. Os caras andam com aqueles cachorro pitbull, Rottweiler. Mostra lá, né? Os rolês deles. Eles têm umas sedes tudo cercada de arame farpado, até aquelas estacas de madeira e tal. Aí mostrava lá, né, os rolês deles. E aí rola esse encontro, né? E aí esse encontro eles vão tocar lá as bandas lá, né, com aqueles hinos escrotos deles. E aí tudo um bagulho nessa sonoridade Oi aí, né, dentro desse rock, né, que eles têm um nome, né, de rock against comunista, né, um negócio assim. O que eu queria falar é que aí quando chega no final do encontro, um skin lá da Suécia, lá um white power lá, pega o microfone e fala que o evento acabou, que era para todos os skins, para todos que não fossem da Suécia voltar para os seus países, que imigrantes ali não eram bem-vindos. E muito doido foi isso que eu achei, porque eles são intolerantes entre eles mesmo, eles são muito regionalistas, isso tá em toda a cultura skinhead, essa coisa do imigrante incomoda muito eles, cara, e tal, e isso você vê aqui no Brasil, né, cara, essa coisa do eles, que é uma coisa que já existe, né, que as nacionalidades, as pátrias já introduz isso nas galeras, você vai ver isso muito no futebol, né, os regionalismos, né, e aqui tem pra caralho, né. A galera não se bate muito com a questão de região, mas não a ponto de, entre eles mesmos, né, expulsarem os iguais, né, do país deles, né, ou da região deles, né. Essa aí foi, pra mim, foi meio inédita, né, mas isso mostra bem o caráter dessa culturinha aí deles aí, que o povo aí alega defender nos seus revisionismos, né, e tal, né. Me veio à cabeça várias coisas, assim, desses tempos que eu fico vendo sobre a apropriação que a direita e a extrema-direita faz das lutas, né, dos movimentos à esquerda, dos movimentos contraculturais, dos movimentos coisa. Eu fico pensando muito nessa coisa, que é essa tentativa aí, né, cara, de transformar o skinhead numa coisa boazinha e tal, né, que tá bem dentro dessa ideia aí, né, cara. Eles estão tentando pegar de uns anos pra cá, de umas décadas pra cá, né, principalmente com o advento da internet, tentando transformar essas uniões, essas coisas aí, em uma coisa boa, né, cara, criar uma imagem, né, legal de coisas horrendas, né, e tal, né, de culturinhas de bosta, né. Eu vi também uma entrevista, eu não tenho aqui, mas eu vou caçar depois para lançar em algum programa um trecho aí da entrevista que tem acho que é na Vice, não sei se é na Vice, então, da Vice entrevistando o Gelo Biafra, de quando ele veio aqui tocar, não na época, né, entrevistando ele sobre como foi ele estar aqui no Brasil, na época que ele veio no Brasil, o rolê que ele deu aqui, né, que ele tocou lá, não tocou no Rio, não sei em quais outros lugares ele tocou, e no Rio ele tocou com o Ratiporão, acho que com Mano Negra, não sei se foi na mesma época, acho que foi sim. Aí eles tocaram no Circo Voador, e aí os caras fazem um monte de pergunta pra eles. A entrevista é interessante, o Gelo Biafra fala umas coisas legais, né, apesar de achar que hoje não tem mais nada a ver com o punk, né, eu acho, né, não sei. Mas ele faz umas críticas a um monte de coisa lá, interessante. Ele fala das galera que ele conheceu, né, do Ratiporão, ele fala que deu rolê até com o Renato Russo, né, e ele falou que nem sabia que o Renato Russo era um rockstar aqui no Brasil, né, e aí só foi saber isso depois, né, que depois que ele foi embora, mas ele colou no apartamento do Renato Russo, lá aqui no Rio, né, e tal, e aí em algum momento ele fala sobre skinhead, e ele fala de umas coisas mais bizarras que ele já viu na existência dele, essa tentativa de ressuscitar essa cultura aí, né, esse resgate, essa tentativa, ele acha que isso é um bagulho muito, que não faz sentido nenhum, né, uma culturinha horrenda dessa, né, e aí eu vou achar essa entrevista, uma hora dessa, quem tiver ouvindo aí, se quiser procurar por conta própria, acho que é só procurar, entrevista de Gelo Biafra na Vice, eu acho que é Vice, ou se não for a Vice, é uma outra que é parecida, o mesmo estilo, assim, né, que tem umas matérias com os anarcopunks e tal, eu não lembro o nome dessa outra agora, assim, é o mesmo estilo de faz entrevistas, faz umas matérias, sempre tá falando de punk, né, várias coisas, assim, sempre tem umas matérias sobre punk, e essa entrevista aí é legalzinha, né, aí uma hora eu vejo aí, e aí eu já me alonguei demais nesse assunto, é um assunto que dá pano pra... Eu vou ficar citando aqui referências para querer comprovar a minha a minha perspectiva, né? E eu não preciso comprovar porra nenhuma, eu não gosto dessa merda aí, pronto. E tal. Mas eu gosto de estar sempre falando para dar. Botar mais fogo na lenha aí dessa merda aí, porque tá passando cada vez mais, tá passando batido, né, cara? O bagulho tá se tornando cada vez mais normal. Achar que skin é uma coisa da hora. Que é uma coisa, que eles são antifascistas, que eles são anarquistas, que eles são comunistas. Comunista até vai lá, porque comunismo tem nacionalismo, tem patriotismo envolvido ali, né? Nas vertentes, né? Eles adoram botar na sigla deles o nome do país de onde eles são, né? E tal, né? Então eu não me surpreendo muito, não. Agora com anarquismo eu já acho meio bizarro. E punk também, né? Principalmente, né? Mas como o punk é muito diverso, né? Eu até pode ser aceitável para algumas pessoas. Eu não aceito, eu não vou ficar perdendo meu tempo, né? Me degradando com essas galera mais. Já tive mais vontade disso, mas hoje em dia eu só quero distância. Eu ficar sabendo que cola com essas galera, eu excluo do meu... Eu corto ali as relações ali, sabe? E fora, acabou, e pronto, acabou. Trombar, ver na rua, é, cada um pro seu lado, cada um faz seu rolê. Agora, com os skins em si, aí já é outra história, aí dependendo da facção deles, ou da postura deles, aí é treta mesmo, tá ligado? Mas também quero distância, no geral, né? E o... Isso. E bandas que colam com eles aí, que tem qualquer vínculo, eu também corto. Eu não tenho, não sou apegado ao som, tá ligado? E tal. Eu reconheço que algumas bandas, né, tiveram importância em determinados momentos, né, e tal. Mas é quando eu fico sabendo que elas foram pra esses rolês aí, ou sempre estiveram e não era uma coisa tão aberta, né? Que às vezes nas entrelinhas sempre teve, né? Eu só descarto da minha existência e vai tocar por aí, ou eu vou estar em algum lugar que vai tocar, ou vou estar ouvindo alguma coisa que vai tocar, eu não vou ficar perdendo meu tempo em me descabelando por causa disso. Vai rolar, tá ligado? Só que eu evito, eu não quero. Não é uma coisa que pra mim é fácil descartar e tal, né? E isso até com outros estilos musicais, né? Que rola aí volta e meia aí, que sei que tem alguma ligação com essas bostas aí também. É, eu descarto mesmo e tal. Mas então, vamos continuar aqui a leitura aqui do Zine. Vamos ver se esse Zine instiga mais outras reflexões, né? Que assim, a introdução ali, ele até falou umas coisas legais também ali, pra que poderia dar gerar umas reflexões, mas é uma coisa bem pessoal ali, né? Eu não achei que ele falou nada demais que eu pudesse, que eu discordasse, né? E tal. Mas aí vamos ver a próxima página, a quarta página. É ideologia vezes vida. Isso aqui parece estar com uma qualidadezinha melhor, né? Vamos ver se não vai ficar ruim, né? Aí aqui embaixo ali tem uma foto ali de dois punks ali, né? Eu, se eu não me engano, tem um dos dois punks ali, parece o Osmani daqui do Rio, né? Não sei se vai estar escrito aqui em algum lugar, né? Alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes o pessoal bota, né, em volta das fotos, alguma coisa, né? Tem dois punks abraçados ali, né, de camisa branca, todos dois, de cabelos espetados ali, bem, bem curtinho. Aí o que parece o Osmani tá com uma calça ali de acho que xadrez, né, com cinto de rebite. E tem um símbolo hardcore de fundo ali, escrito alguma coisa ali. Não sei se é hardcore em volta, tem um RD ali. E aí não tem mais muitos detalhes. Vamos ao texto. Ideologia vezes vida. Este é um imediato confronto a que todos estão convocados com a opção da renúncia. Porque esta toma em si engloba contradições e éticas da humanidade como um todo, conflitos. Embora o que mais me atenha a falar sobre isso seja quanto a diferença prática, que quase inexiste quando nos pomos a pensar e discutir a conduta, a mesmo a vida do punk dentro da sociedade. Nisso os ânimos voam alto. Eu não nego a importância dos debates em torno da ideologia que acompanha o punk, mas acontece um grande desperdício quando isso ultrapassa o plano discursivo das trocas de experiências da autonomia individual e quando passa também a frear o caminho, desenvolvimento das pessoas como uma catraca que só as libera, após apresentarem um ticket conclusivo. Porque este assunto é inesgotável e apesar de que a inclinação ideológica que cada um possa vir a ter refletida em seu comportamento geral, ideias, atitudes, se partirmos para uma ampliação ao reflexo social, o punk, de um modo ou de outro, sempre será inadequado, estranho, incompreendido, incômodo, diferente. E comecei a bagunçar ainda mais a datilografia, tá rolando Mob 47 aqui atrás. O que quer revolucionar, destruir. Socialmente falando, estas são, não podem ser seu papel. Será sempre ela a sofrer as mesmas consequências por sua ousadia perante a manutenção da ordem e do bem comum. Resumindo, como tantos punks já falaram por aí, enquanto a gente briga entre si, o sistema vai vencendo. O pior é que quando você constata que na prática certas divergências ideológicas supostamente aberrantes pouco mudam no estilo de vida que leva a maioria dos punks, nos seus problemas e seus anseios mais comuns. Todos devem estar de acordo que cada um tenha seus princípios, seu direito à escolha, ou não à não escolha. O que já seria uma risos, que coisa fria, como se ri num papel. A crença ou a descrença a ter sua atitude preservada, etc. E com certeza seria muito foda o cara ter lá suas vontades ou até necessidades e deixar de executá-las porque sua ideologia não está de acordo ou lhe seja para a suposta ideologia contraditória, como se já não bastasse as limitações impostas pela vida. Ou talvez você ache que isso não exista. E acho que se for contraditório ao próprio indivíduo e não é um sistema de ideias qualquer, a escolha é só dele. Na primeira hipótese, o que há de emancipar ou que sirva para o desenvolvimento deste ser? Alguns punks não têm ideologia definida. Noto que existam certas cobranças quanto a isso e que isso vem sendo mal entendido algumas vezes dentro do cenário punk brasileiro. Porque o punk tem que fazer isso e não pode aquilo. Tive oportunidades diferentes de ler matérias de punks brasileiros provindos tanto dos Estados Unidos quanto da Europa e ambos coincidentemente convergem que lá não há uma distinção, separação ou, para ser mais exato, uma preocupação com sua identidade ou máscara, como nestas circunstâncias eu prefiro chamar, ideológica. Convivem, participam dos mesmos eventos, ocupam e são responsáveis pelos mesmos espaços, indivíduos de diferentes tendências, do punk ou ainda outros que nem sequer são punks. Eu acho que a vivência prática, por vezes bem mais dinâmica que a nossa, nestes lugares não permite o desgaste de uma estrutura antissocial que é bem mais importante para a sobrevivência e projeção da comunidade punk total. Como gangues e disputas ideológicas ou das facções divergentes. Não que as diferenças devem ficar abafadas, mas que se possa conviver com elas e ao menos aceitar a pluralidade de que é inegável existir. Também não estou dizendo para copiar-se os punks estrangeiros, mas pera aí. Particularmente, eu coleto aquilo que me interessa entre múltiplas ideologias, não me importa em me dizer isso ou aquilo, estou sempre mudando, adquirindo novas ideias e interpretações das coisas, procurando vê-las de um modo diferente. Da mesma forma que esta deva garantir o direito de determinado punk ter sua ideologia, seus hábitos, engajamento político, social, intelectual, etc. Deva-se garantir também aqueles que simplesmente não quer ter uma ideologia concluída ou que não quer fazer nada além de viver sua vida. Pense, pois o punk precisa pluralizar-se, precisa também de suas ideias e o seu papagaio, algo assim. O anti-ministério da autoconsciência adverte, chavões são prejudiciais à evolução, à causa causam paralisia cerebral. Evite chavões, é mais arriscado e menos hipócrita. Essas escritinhas, tem umas escritas assim, essas frasezinhas no final. Então, esse textinho aí tenta dialogar um pouco com o que eu tava falando antes, que eu nem concluí tudo, né? Mas que assim, depois até me veio algumas outras coisas na cabeça. E aí fala aí sobre as diferenças, né, cara? Eu que tá falando aí de existir diferenças de ideias, posturas e tal, né? Disputas, e que lá na Europa, né, ou lá fora, no estrangeiro, né? Isso é mais comum, a tolerância, mas lá também rola conflitos, né, cara? Só que em menor escala que aqui, né? Lá tem outras características, né? Outro tipo de população também, né? Que certas coisas não atingem tanto quanto aqui, né? Aqui tem uma diversidade maior, né? De etnias, raças, misturas e dadadal, né? Conflitos, raciais e tal, que lá tem menos, lá tem outras problemáticas, né, com a imigração e tal, mas aí vai de acordo com cada país, né, é uma cultura muito branca, né, que certas ideologias não incomodam tanto, né, e aí é passável, né, cara, e aí essa tolerância aí acaba gerando coisas bizarras, né, cara, que eu acho, assim, né, essa tolerância demais, que eu acho que é o que rola lá, em prol de uma cena grande e unida, que no final das contas acaba sendo nada, sendo só uma movimentação sonora, né, muito grande, e aí muita gente fica encantado com isso aí, né, cara, e eu sempre prefiro as coisas menores, e cada um faz pra lá, cada um faz com seus interesses e afinidades, né, cara, isso dentro do punk, e aí cada punk, individualidade, coletividade, se conecta com outras coisas que quiserem, e aí não precisa rolar treta por causa disso, quem quiser colar com skin, ser street panqueca, street oi, o caralho que for, vai pra lá, vai pra longe, quem quiser colar com eles, vai pra lá, pra... Aí a gente não quer fazer nada com eles, tá ligado? E tal. Agora, em certos casos, é pra rolar treta mesmo, né? Certas ideologias aí, né? E aí, como eu falei, devido a isso aí, se trouxe muitas coisas errôneas, essas ditas uniões aí dentro do punk, tanto aqui quanto lá fora, né, cara? Ideologias bizarras aí. E tanto que hoje você vê que aí muitos punks veiacos aí, né? Ditos das antigas aí, né? Então aí, direitistas e tal, direitopatas, coisas desse tipo, né? Aí defendendo coisas malucas aí, né? Da extrema direita, ou da direita, ou caralho que for. Ou até da esquerda também, né? Os lulistas aí, né? Essas coisas bizarras aí que surgem aí, acaba surgindo aí, né? Que até eu, num programa anterior, né? Falei um pouco aí do texto aí do pessoal aí, dos punks ambíguos, né? Muitas vezes surgem essas ditas uniões aí, em prol de uma diversidade, uma dita diversidade, né? E união, prevalecer uma coisa quantitativa, né? E se perde muito nisso aí. E aí eu acho que eu não me importo se o pessoal não fico mais me descabelando com isso não, tá ligado? Eu só não quero estar junto com essas galera, tá ligado? Que compactua com isso aí, né, cara? Isso aí me lembrou exemplos, né, dessas coisas aí, só que agora já tô meio se perdendo aqui. Os exemplos, eu queria lembrar um exemplo que eu ia falar antes aí sobre esse bagulho de skin, né, de colar com skin, que é um documentário do Kras, né, que tem, né, que é um bem conhecido, acho que o mais conhecido documentário do Kras, eu não lembro o nome, que um dos integrantes lá, né, um vocalista lá, não quero me lembrar do nome dessa gente não, o cara que virou skinhead lá, né, aí ele tá no, quando fizeram o documentário ele já não era mais punk, ele era skinhead, né, e aí os caras vai andando pela rua filmando ele e conversando com ele, né, e aí ele passa por um carro, tem uma bandeirinha da Inglaterra lá no carro e ele fica saudando a bandeira da Inglaterra, então, coisa de skinhead, que é isso aí, que é ser skinhead, isso aí que é o comum, um skinhead antifa ou caralho que seja, não sei se é o caso desse cara lá, e depois na sequência ele vai pro bar assistir jogo de futebol, e aí fica lá gritando lá pro time lá, sei lá, não sei se era a seleção que tava jogando, e saudando a bandeira que tinha lá no bar lá também, né, isso aí tá lá no documentário do Kras, né, então é isso que é a cultura skinhead, eu não quero contato com isso, como eu não quero contato com qualquer outra pessoa que curta esse rolê nessa intenção mesmo, né, de principalmente nessa intenção aí, tipo, digamos, nacionalista, patriota, né, as pessoas comuns cultuam isso aí, porque isso aí foi empurrado goela abaixo delas, tá ligado, não é que elas assumem isso como uma ideologia delas, elas vão cultuar o que o sistema empurrar nelas, tá ligado, elas estão sempre mudando aí de símbolos e tal, se o símbolo mudar de coisa e isso foi introduzido na cabeça delas que é assim que tem que ser, vai ser, cara, se mudar de nome, o cara vai ser, isso é empurrado, aí é diferente, né, eu acho na minha cabeça é diferente, agora, e com essa cultura aí dita, que se diz, né, É igual ver punk também, né? Com bandeira do Brasil ou bandeira da Inglaterra, como é muito comum, né? Eu acho isso ridículo. É um bagulho que não tem nada a ver com o punk. Nada, nada a ver. E bandeira de time de futebol, escudo de time de futebol, isso tudo é um bagulho que pra mim não tem nada a ver com o punk. Agora, galera que curte futebol, curte futebol. Só que eu acho que futebol de massa é um bagulho medíocre, tá ligado? Um bagulho que também, pra mim, não tem nada a ver. Só que aí é uma coisa ideológica, eu não vou ficar boicotando ninguém por causa disso. Só que eu procuro não ter muito contato. Não tenho interesse em dialogar muito com essas galera e tá num rolê e a galera dá prioridade pra assistir futebol em vez de fazer outras coisas, tá ligado? E ter isso como centro da sua vida e tal, né? Bagulho de alienação, né? Como se fala? Desarticulação, né? De movimentações, né? Mas é a minha visão, né? Eu, tipo, não tenho interesse nesses rolês aí, né? Então eu, pois, mas não digo com isso que eu não quero que não quero, o que eu quero não importa, né? As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem das vidas delas, sendo conscientemente por elas, né? A vontade delas, né? Não por modinhas, imposições, né? E tal, né? Que é o grande caso aí na maioria desses exemplos que eu tô dando, né? Eu queria dar um outro exemplo aqui de uma outra coisa aqui. No caso também os ANCAPs, né? Que é um bagulho muito, porra, tipo assim, é o cúmulo, né? Assim, pode a princípio não parecer nada com os exemplos que eu dei aí anterior, mas pra mim tem tudo a ver, né? Com esse lance de apropriação cultural e revisionismo, né? Que é o que muitas vezes rola aí nesses rolês aí, né, cara? E os ANCAP é exatamente isso que eles fazem, né? Eles se apropriam do anarquismo, que de anarquismo a ideia deles não tem nada, e eles fazem revisionismo do capitalismo, né? Eles tentam transformar o capitalismo numa coisa mega ultra boa. Eles chegam ao cúmulo de dizer que o capitalismo é o estado natural do ser humano. Tá ligado? E é muito bizarro, assim, é assim, eu não tenho muita profundidade do assunto, né? Mas o que eu já li sobre ANCAPs, de textos deles mesmo, né? E de vídeos que eu vi, né? Que eu vi por acaso, nem sem saber, pensando que era alguma coisa sobre anarquismo, e acabei me deparando com umas ideias muito bizarras, né? E aí, tipo, o bagulho dá até um desânimo, né? De continuar, né? Mas pra falar com profundidade, né? O ideal é assistir, só que, porra, é tipo, os caras distorcem o bagulho de um jeito muito sinistro, tá ligado? E assim, deve ser um pessoal intelectualizado, né? Que com essa ideia, né, de transformar, né, que é tudo isso aí que eu falei aí antes, que é o que eu vejo, né, sobre skinhead. Isso aí rola com o nazismo também, né, com o nazismo. Como o nazismo tem muito registro histórico das merdas que eles fizeram, né, é mais difícil, né, mas o revisionismo tipo, rola, né, e tem editora, tem vários grupos aí que fazem essas coisas aí, né. Aqui no Brasil mesmo tem uma editora aí famosa lá do Sul, né, que faz, que chama, acho que é Editora Revisão, né, mesmo nome, né, que tenta transformar o nazismo numa coisa aceitável, né, boa até, sei lá, né, não sei se eles usam esse termo, né, eles negam o Holocausto, falam que o Holocausto é uma mentira, uma invenção, tá ligado, dos judeus, ou sei lá, do que, dos Estados Unidos, né, alguma coisa assim, do que eu já li, né. Mas isso aí também é, vou ficar muito, isso aí eu vou começar, vou me aprofundar muito isso aqui agora, não. Talvez uma hora eu pegue um material com mais profundidade, tanto aí sobre a questão dos skins, do nazismo aí, desses outros temas aí, né? Os ANCAP também, e venho, posso vir ali aqui e falar mais alguma coisa da minha perspectiva, né? Construir un sitio donde crear y y creando entre nosotras mismas el espacio diferente donde empezar. Ley, escribe, hablamos, escuchamos, discutimos, coordinamos planteamientos necesarios para nuestra convivencia, para nuestra experiencia de encuentro. Encuentro pugnante, a otro lado, encuentro. Encuentro pugnante, a otro mencionado, muchos han hablado del PUN. En nuestra convivencia porque no queremos amiguismo. Buscamos el compañerismo, la fidelidad y la anarquía. Porque no queremos oportunistas ni la mano de los hipócritas del pueblo. El pueblo busca el resultado condicionado en cuello. El pueblo busca el resultado condicionado en día. Y los críticos hablarán y con eso nada aportarán. Y los críticos hablarán y con eso solo quedarán. Y los críticos hablarán y con eso nada aportarán. Y los críticos hablarán y en eso solo quedarán. Es difícil crear espacios, es difícil ponerse de acuerdo, tenemos que cambiar actitudes, haciendo lo posible para que funcione. El enemigo, saber romper, saber reconocer, saber romper, saber reconocer. Renegaban de este lado comercial, ahora de la mano todos ellos a cantar. Convencidos nunca estuvieron de lo que hacían. Oportuno fue el medio que ellos crecían. Pero en tu conciencia eso quedará. Donde quedó tu orgullo y tu manera de pensar. Forma de pensar, forma de pensar, forma de pensar, forma de pensar. Inventando excusas, no me engañarás. Sigo por tu lado comercial. Tenemos nuestro espacio, no morimos por tocar. Es de la bandita autogestionaria. Autogestionaria. Los años ya se pasan, sí que estamos viejos. Eso es nuestro orgullo. Dentro del PUG y la rebeldía nunca nos vendimos errores, aprendimos. Si no te gusta, vete a la mierda. Antes nos conocimos, pero hoy ya no lo están. Los años ya se pasan, sí que estamos viejos. Eso es nuestro orgullo. Dentro del PUG y la rebeldía, por algo tantos años, por algo nos quedamos. Solo nos quedamos ahora con ustedes gritando salud y alegría. Solo nos quedamos ahora con ustedes gritando salud y alegría. Solo nos quedamos ahora con ustedes gritando salud y alegría. Memoria de un puntero. Puedo hablar de ser directo, que también he sido hipócrita. ¿Cómo puedo hablar de lealtad, que he sido de leal conmigo mismo? ¿Cómo puedo hablar de lealtad, que he sido de leal conmigo mismo? ¿Por qué me volví tan frío? Con la compañía del amigo. Perro es mi cruz, así cambia, así me llamarán. No quiero ser responsable, un color menos de un símbolo. solo tenía el valor por comenzar. No mirar a otro, los defectos que tú tienes. No mirar a otro. No puedo hablar de amor. Derrota más de 20 corazones. No puedo hablar de ser directo. Que también he sido hipócrita. No puedo hablar de lealtad, he sido de leal conmigo mismo. No puedo hablar de lealtad, he sido de leal conmigo mismo. Conmigo mismo. Página 4, não, 5, né? Continuando. É uma entrevista com a banda Caos Reality. Era uma banda lá, né? Do Sul, né? Não sei se de Porto Alegre, né? Deve falar aí na entrevista, eu não me lembro mais. Eu acho que eu nem tenho som dessa banda aqui, né? Mas eu vou ver se cato com o Thiago. O Thiago sempre tem. Mas eu acho que é massa o som, eu não me lembro. Faz muito tempo que eu ouvi, assim, né? Era uma banda bem que se movimentava e tinha vários contatos na época, né, e tal, né, que faziam umas movimentação aí, né, acho que eles participavam de ocupação e tal, talvez falhei na entrevista. Só que essa entrevista talvez seja um pouquinho difícil de ler, a letra é menorzinha que as anteriores, bem menorzinha, e aí tá um pouquinho também com uma qualidade bem baixa, mas aí vamos ver o que dá pra capturar aí. E aí nessa página tem ali em cima, essa entrevista é só nessa página mesmo, aí logo em cima tem ali uma arte ali, né, não me lembro se, eu não sei se eu já cheguei a ter essa demo, ou se eu tinha os sons sem encarte nem nada, né, eu não sei, talvez eu até tenha ainda, né, porque eu tenho várias fitas aqui com várias coisas gravadas juntas, aí sempre eu tô dando umas ouvidas para ver se eu resgato algumas coisas perdidas assim, né, mas aí muitas vezes não tem encarte, né. Mas aqui tem um escrito aqui, tem um logo, né, Caos Reality, ali é um logo preto com um contorno branco em volta, né, E aí tem uma fotinho ali do provavelmente dos integrantes da banda ali, três punks ali de costa ali, né? Numa, acho que parece numa adega, né? Tipo um lugar, ou um supermercado, né? Um lugar que vende muita bebida ali, né? Tem várias garrafas de bebida ali. E aí os três punks estão ali encostados ali, né? Assim, tipo, o primeiro ali tá com um jaco preto ali, que tem uns dois, três pets nas costas. Parece que dá pra ver uns pouquinho de rebite, uma touca listrada na cabeça. E não dá pra ver mais muito detalhe. O segundo, do meio, tá com um jaco ali também, é um pouco grande assim, né? Meio largo, né? Ali, e aí tem um anabola, acho que é um anabola, parece, né? Ali nas costas, acho que é aquele anabola com fuzil cruzado ali, né? Aí tem mais alguma coisa escrita ali em cima, mas é um jaco meio, parece que ele é meio de cor clara, ou ele pode ser, tipo, muitas pinturas, não sei, né? Manchado, alguma coisa assim, né? E aí não dá pra ver muitos detalhes ali, o cara tá de cabeça baixa, não dá pra ver um ali que ele não dá pra ver muito dele, né? A cabeça dele, a cabeça dele tá pra baixo, assim, né? Ele tá com as mãos encostadas na prateleira. Todos três, né? Tão com as mãos encostadas na prateleira. Aí dá pra ver um cinto de rebite ali e uma calça preta. O último ali, da direita, tá com um satélite, um cabelo de spikes, né? Ali, bem grande. Um jaco preto, não dá pra ver nada, assim. Parece que tem uma imagem nas costas, mas não dá pra ver o que é. E aí também de calça preta ali, não dá pra ver se tem rebites ali, né? Não se tem cinto de rebite nem nada. E embaixo, no final, também tem ali os três ali, pessoas e três punks ali, né? E no final da página, e os três estão encostados na parede, mas de frente, né? E aí o primeiro ali também tá de touca, todo de preto ali, jaco, também sem muitos detalhes, parece que tem uma estampa na camisa, talvez um patch ali no jaco. Aí o segundo ali, do meio, tá com o cabelo, é um cabelo um pouco grande ali, né? Tipo, parece que tá assim ainda, como se tivesse sido levantado, e aí quando cai, vai desmanchando, né? Fica aquele estufo de cabelo, assim, né? E aí tá todo de preto também ali, mas ele tá meio de lado pra quem lê ali, né? Assim, né? E dá pra ver ali alguns patches no jaco ali. E o terceiro ali, o último, né, o da direita ali, tá bem de frente, assim, pra quem tá lendo, né? E aí de moicano ali, um moicano meio bagunçadão ali, três moicanos, né? Dois do lado pequeno e um grandão no meio ali, meio de leque, meio de cone, meio bagunçadão ali, né? E aí o jaco dele parece ter umas partes ali meio de estrada ali, né? Xadrez, assim, talvez tenha uma parte ali xadrez ali, é o que parece. E aí tem uma bola ali com aquele fuzil cruzado também na camisa. E uma calça preta ali, coturno, né? Não dá pra ver mais muitos detalhes. E aí embaixo tem ali o contatinho ali, né? Rua Caxias e tal. É Esteio, Rio Grande do Sul. Eu não faço ideia onde fica esse Esteio. Rio Grande do Sul, né? Mas assim, eu não conheço essa cidade aí, né? Rio Grande do Sul tem várias cidadezinhas ali em volta de Porto Alegre, né? E para outros cantos, né? Mas só conheço Porto Alegre mesmo e talvez Pelotas, né? E tal, Caxias do Sul. Não sei se Caxias do Sul em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não me lembro. Acho que é assim, né? Mas eu passei brevemente por esses lugares. Então vamos aqui à leitura, decifrar aqui, né? Tentar decifrar essa. aqui, mas acho que vai dar para ler algumas coisas. Então, as coisas que eu vou interpretar e chutar. Porque embora, bagulho escrito de máquina de escrever, quando perde a qualidade, e aí, né, é complicado, aí tá bem pequenininha mesmo, né? E aí, primeiro ali, a primeira pergunta, questão de praxis, vocês já sabem, então nós, um panorama surgimento da banda, falem o que desejarem sobre ela hoje, e... não conheço o cenário punk do Rio Grande do Sul, é um tanto desconhecido por culpa ou ignorância minha mesmo. De repente ouvi falar de bandas como Estômagos Vazios, Caos Reality e Esquecê-la, o Fraga, não sei, Fraga, fotos de gigs e muitos punks aí. Me surpreendeu. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o início do punk em sua região e como se encontra hoje, se possível. A questão do separatismo no Sul, República Independente, etc., teve um estouro e foi muito pautada na crítica há algum tempo. Não sei se estou correto, mas isso parece ter sido meio abafado hoje. Porém, gostaria de saber na prática, no cotidiano, se isto influencia na sua vida ou na vida das pessoas aí. Há organizações investindo nisso, ou carecas estão envolvidos, ou simpatizantes por essa questão em geral. Então, calma aí, eu não tô entendendo, parece que tá as perguntas primeiro, depois vem as respostas, né? Eu vou ir lendo aqui na sequência aqui, aí vai vir o que vem aí, foi o que tá pensando, porque já foi uma pergunta, agora já veio outra, mas não veio resposta, aí vamos ver, faz muito tempo que eu não falei antes que eu já li esse zinho. Então vamos lá, o padrão de vida das pessoas aí é muito baixo ou regular? É difícil viver com o punk por aí? A banda está envolvida com... já tá na quinta pergunta... foi a primeira pergunta sobre a questão do separatismo, a segunda sobre a cena, né? A primeira sobre o surgimento da banda, né? A segunda sobre o cenário punk, a terceira é a questão do separatismo, a quarta, o padrão de vida das pessoas aí muito baixo ou irregular. É difícil viver como punk por aí? Aí a quinta, a banda está envolvida com o Squat Colina? Vocês podem nos dar a ficha, desculpem pelo termo, desta ocupação, quando surgiu, como foi, quem e como como fazem, montam, né? Acho que é isso. É verdade que acontece, aí outra pergunta, sexta, né? É verdade que acontece muitas giras aí, gigs aí em Porto Alegre e adjacências. Poá, Esteio, há bastante espaços para gigs. O que consegue consegue reunir de punks do Rio Grande do Sul, ou seja, o que fazem juntos e outras bandas há por aí. 7. O que vocês sacam aqui do Nordeste em termos de punk? Que bandas mais gostam de ouvir, tem vontade de vir ao Nordeste? 8. O que vocês acham do Enéas? Não vale xingar, haha. O que a banda tem disponível, o que planejam fazer, o que vocês pensam sobre prostituição, tem alguma pergunta que gostariam de fazer, o que acham sinceramente de autonomia ou se é anarquia ou alguma coisa, como é ser punk pra vocês, espaço aberto para exporem algo que desejam falar e pelas perguntas pouco interessantes não tiverem oportunidade, críticas, sugestões, etc. Agradeço a colaboração e o início de nosso contato. Aí depois, agora vai vir as respostas, entendi. É porque o pessoal deve talvez preguiça de montar, ou pra ficar diferente, né? Aí que é quando você fazia a entrevista. Assim, até hoje rola entrevista desse tipo, né? Você manda as perguntas ali. Só que hoje em dia fica mais fácil, né? Você manda as perguntas em formato digital e você editar, depois encaixar as respostas ali no meio. É mais fácil, né? No caso aí das máquinas de escrever, nas cartinhas, né? Você tinha que recortar as perguntas e colando com as respostas ali, né? E aí muitas vezes as respostas vinham na escrita à mão e você tinha que digitar elas dependendo da qualidade da escrita à mão, né? Porque tinha muita escrita à mão, né? Tosqueira mesmo que vinha, né? Era tipo um trabalho de decifrar ali mesmo o bagulho ali, né? Eu ainda tenho algumas cartas aqui, né? Que eu guardei algumas, né? E aí tem umas, né, icônicas, assim, né? Disso aí, né? É tipo como se você fosse fazer um bagulho desse de arqueologia, não é arqueologia que chama, né? Que decifra línguas, né? Era bem assim, tinha umas que era sinistro. Mas aí, né? Aí você tinha que redigitar, né? Porque não tinha. Pô, assim, toda pessoa que fosse ler tivesse esse trabalho todo pra entender, né? Eu mesmo escrevo mal pra caralho no manual. Às vezes eu mesmo fico tentando decifrar, né? Aí eu costumo escrever com letra de forma, né? Com letra com caixa alto que fala, né? Pra ficar mais fácil, pra ficar mais legível, né? Porque a minha letra mesmo, escrita mesmo, né? Não sei como fala, né? Não lembro agora, né? É bem, bem embolado, né? E aí, se eu escrever rápido, então, aí pra decifrar é complicado, né? Eu prefiro escrever em caixa alta, em letra de forma, né? Que é a letra grande, né? Que aí fica mais legível. E aí eu tinha esse trampo, né? Mas aí vamos lá, as respostas aqui. É, a primeira. Primeiramente, olá. É... Começamos em outubro de 97 a ensaiar com violões e batendo nas pernas. Hoje, quando temos grana, ensaiamos em estúdio ou alguma coisa na hora e as vozes. É, indivíduos no anseio de outra banda só para tirar uma palhinha. Alguma coisa que eles dividem ensaios. Dividimos ensaios às vezes com outras bandas só para tirar uma palhinha, né? Algo assim. Mais ou menos que eu entendi, né? Creio que na cena aqui do Sul começou em meados de 80, sendo o pessoal era skunk, punk careca. Eu comecei em 90 no interior do Rio Grande do Sul, só em 95 que vim para a capital. Até hoje a cena aqui evoluiu um bocado. Existem bastante punks por aqui e cidades vizinhas. É, muito porra louca, pseudos, mas é, muita gente legal. Não existe um movimento organizado. Tem algumas organizações, mas no geral o pessoal vive o punk e sobrevive dia a dia nesse mundo. Em Canoas tem um pessoal que é anarcopunk, que às vezes cola nos gigs. A questão do separatismo teve uma época que muitos indivíduos usavam vestimentas e outras coisas da República dos Pampas quando implementou, não lembro. Foi considerado louco. Não sei se os carecas estavam envolvidos, mas provavelmente estavam com esta ideia, pois tem tudo a ver com o racismo. Nessa época o pessoal tocava som de bandas no Nordeste com protesto. Atualmente não houve mais nenhum comentário sobre isso. Também não influenciou muita gente. Só os cabeça oca mesmo. A frase que se ouvia dizer era: já que o barco está afundando, não precisamos pular fora. Já que o barco está afundando, não precisamos pular fora. Talvez tenha faltando alguma palavra aí, tá apagado, não sei. Mas foi o que eu entendi aqui. Já que o barco, pode ser já que o barco não está afundando, né? Mas está escrito já que o barco está, não está, tá bom, deixa para lá. Dizem que é melhor nível, que é o melhor nível de vida do Brasil. Dizem, viver como punk depende se você faz um barulho alternativo como eu, ou outro tipo de trabalho assalariado, até dá para viver e fazer várias coisas. Já quem vive no mangueio ou reciclagem de lixo, é muito difícil a situação. A maior dificuldade mesmo é em relação à moradia. Nós, a maioria dos punks que vivemos aqui são de outras localidades, interior, outro estado, e para ter um squat aqui é difícil, pois fora a vizinhança, que é bastante hipócrita e conservadora, ainda tem a merda da burocracia do governo. É, bom, o envolvimento era que o Saulo morava na colina. Lá o pessoal tentava se organizar autogestionariamente, sendo que era muito pobre, então não tinha uma influência maior do pessoal que nela morava. Atualmente o pessoal está no rum, pois além da colina, o squat resiste também acabou. A vizinhança arrumou um esquema no fórum e desalojou o pessoal. Agora o pessoal está atrás de outra casa para morar. É boa, né? O Gilles and Denons, uma lancheria com caixa com bateria, onde todos os sábados rola gig, às vezes com nós e outras bandas punks, as vozes às vezes com pseudos e quatro outras merdas do Urde Grude. Em Esteio tinha o Vira, mas enfim também acabou. lá rolava às vezes, porém existe bastante espaços, basta correr atrás. É, mas além disso, o que realmente é um dos punks por aqui, é o que une os punks por aqui, é o álcool, a maconha e os manifestos aqui realizados. Também existem outras bandas por aqui, além de Estômagos Vazios, só que no momento não tenho informações existentes. É... No Nordeste, sabemos que tem muita praia, sol e calor. A respeito da cena punk, além de vocês, conhecemos a extinta Bosta Rala e Descarga Violenta. Skepti, não possuímos ligação com estes. É uma observação. É, gostamos de todo tipo de som punk, crust, hardcore, noise, tipo Agatox, Disrupt, Catastrophe Alui, Harsh, Crude, SS, Caos, Coprofilia, Los Crudos, Inquisição, Caos UK, Varucas, Ratus, Dom, Decadente, etc. As bandas nacionais atuais como Defecto, Estômagos Vazios, Abuso Sonoro, Nervoróticos, Estudo de Patriotismo, Restos, Guerra de Classes, Rotem, alguma coisa, Lixo, etc. Bom, Enéas é nazifascista, quer novamente a ditadura militar, tem ligações com Skin, foda-se Enéas e todos os políticos. Temos a primeira demo, jamais haverá paz enquanto existir exércitos. A segunda demo, caos, miséria, desgraça e dor. Temos um vídeo com um show no Gulha. Tem um show junto com outras bandas de Curitiba, só que ainda não temos. É, além dos zines que fazemos periodicamente, protesto ou foda-se, Sauron, Herdeiros do Caos, Mari, o Alerta alguma coisa urbana, eu acho, DAF. Tem um jornalzinho info dejeção, alguma coisa assim. Estamos planejando um evento cultural para o final do ano. Algumas colagens, cartazes, já curtir a vida. E sempre punk crust core. Bom, somos contra a prostituição. Ela só existe, pois vivemos em um mundo machista, sexista e capitalista. Como o homem vê a mulher como um simples objeto gostoso de prazer e de aluguel. É, achamos interessante essa entrevista, pois quanto mais divulgar nossas ideias, melhor. E ser punk para nós é ser criativo, ser original, ser verdadeiro, humilde e encarar de frente o caos da humanidade. Somos punks, respeitamos todos os punks. Somos punks, respeitamos todos os punks, está repetido. Que não sendo pseudos, contribuam para a sobrevivência de nossa cultura subversiva neste mundo caótico. Morte aos capitalistas que destroem nosso mundo em troca de riquezas. Viva o caos, viva o punk. Saúde e paz para todos. Caos reality. E aí agora a gente vai para sexta página. Sexta página é um textinho aqui, né? Ou dois. É, dois textinhos, né? É o Cão Celestial e Resumo Enciclopédico Cinismo. Tem só uma foto no final da página, um rosto ali, que parece ser um punk, né? Ali fazendo uma careta ali, né? E ele tem uns cordões ali no pescoço, tem um botão ali perto do ombro ali. Parece que tá com um jaco preto, né? Mas tá meio escuro. Dá pra ver que tem uma barbicha ali também, né? Uma barba pequena, né? Ali, mas não dá pra ver o cabelo dele, né? A colagem tá tampando, está por cima do cabelo. E aí, vamos ao escrito. O Cão Celestial. Não se pode saber o que um homem deve perder por ter a coragem de desafiar todas as convenções. Não se pode saber o que Diógenes perdeu por tornar-se o homem que se permitia tudo, que traduziu em atos seus pensamentos mais íntimos, com uma insolência sobrenatural, como faria um deus do conhecimento simultaneamente libidinoso e puro. Ninguém foi mais franco, caso limite de sinceridade e lucidez ao mesmo tempo que exemplo do que poderíamos ser se a educação e a hipocrisia não refreassem nossos desejos e nossos gestos. Um dia um homem o fez entrar em casa ricamente mobiliada e disse-lhe: principalmente não cuspa no chão. Diógenes, que tinha vontade de cuspir, jogou-lhe o cuspe na cara, gritando-lhe que era o único lugar sujo que havia encontrado para poder fazer. Diógenes Laércio. Quem, depois de haver sido recebido por um rico, não lamentou não dispor de oceanos de saliva para derramá-los sobre os proprietários de terra? E quem não tornou a engolir seu cuspizinho por poder lançá-lo na cara de um ladrão respeitado e barrigudo? Somos todos ridiculamente prudentes e tímidos. O cinismo não se aprende na escola, o orgulho tampouco. Menippo, em seu livro intitulado A Virtude de Diógenes, conta que ele foi feito prisioneiro e vendido, de que lhe perguntaram o que sabia fazer. Respondeu: mandar. Ele gritou ao orato, arauto: pergunta quem quer comprar um amo. O homem que enfrentou Alexandre Platão, que se masturbava em praça pública: quem dera que bastasse também esfregar a barriga para não ter mais fome. O homem de cérebro tonel e da famosa lanterna, em que em sua juventude foi falsificar de moeda, a dignidade mais bela para um cínico. Que experiência teve seus semelhantes? Certamente a de todos nós, mas com a diferença de que o homem foi o único tema de sua reflexão e de seu desprezo, sem sofrer as falsificações de nenhuma moral nem de nenhuma nostalgia, dedicando-se a destruí-la para nos mostrá-lo mais despojado e mais abominável do que fizeram as comédias e os apocalipses. Sócrates, enlouquecido, chamava-o Platão. Sócrates sincero, é assim que devia tê-lo chamado. Sócrates renunciando ao bem, às fórmulas e à cidade, transformado enfim unicamente psicólogo. Mas Sócrates, mesmo sublime, ainda é convencional, permanece sendo mestre, modelo edificante. Só Diógenes não propõe nada, o fundo de sua atitude é a essência do cinismo, está determinado por um horror testiculado ridículo de ser homem. O pensador reflete sem ilusão sobre a realidade humana se quer permanecer no interior do mundo e elimina a mística como escapatória, chaga uma visão na qual se misturam a sabedoria, a amargura e a farsa, e se escolhe a praça pública como espaço de sua solidão, emprega sua verve zombando de seus semelhantes ou exibindo seu nojo no que hoje com o cristianismo e a política já não poderíamos nos permitir. 2000 anos de sermões e de códigos educaram nosso céu. Aliás, é um mundo apressado. Quem se deteria para responder às nossas insolências ou para deleitar-se com nossos latidos? Que o maior conhecedor dos humanos tenha sido apelidado de cão prova que em nenhuma época o homem teve a coragem de aceitar sua verdadeira imagem e que sempre reprovou as verdades sem reservas. Diógenes suprimiu nele a pose, que monstro aos olhos dos outros. Para ter um lugar honrado na filosofia, preciso ser comediante, respeitar o jogo das ideias e excitar-se com falsos problemas. Em hipótese alguma, um homem tal qual é deve ser sua tarefa, ainda segundo Diógenes Laércio. Nos Jogos Olímpicos, havendo proclamado o arauto, Dióxido venceu os homens. Diógenes respondeu: só venceu escravos, os homens são assunto meu. E o outro é resumo enciclopédico cinismo. Realmente venceu-os como nenhum outro. Ah tá, é a continuação do texto ainda. É que tá escrito, tem um título em cima, né? É que acho que isso aqui é uma... foi tirado de algum lugar, né? Aí fizeram umas colagens, aí montaram ali, né, o texto ali e colocaram algumas frases em volta, né? Aí, pode ter sido tirado de alguma revista, jornal, né? Ah, tá. Depois no final tá dizendo de onde foi extraído. E realmente venceu como nenhum outro. Com anas mais temíveis que as dos conquistadores. Pode ser ganas, né? ele que só possuía um alforje, o menos proprietário dos mendigos, verdadeiro santo da chacota. Temos que agradecer ao caso que o fez nascer antes da chegada da cruz. Quem sabe se enxertada em seu desapego uma tentação malsã de aventura extra-humana e teria induzido a tornar-se uma secta qualquer. É, canonizado mais tarde, perdido na massa dos bem-aventurados e do calendário. Aí então é que teria enlouquecido ele o ser mais profundamente normal, uma vez que, alastrado de todo o ensinamento, de toda a doutrina, foi ele o único que nos revelou o rosto repugnante do homem. Os méritos do cinismo foram ofuscados e pisoteados por uma religião inimiga da evidência, mas chegou o momento de opor as verdades do Filho de Deus às deste cão celestial, como o chamou um poeta de seu tempo. Texto extraído do livro Breviário de Composição de E.M. Cioran. Cinismo. Os princípios filosóficos do cinismo foram estabelecidos no século 16 a.C. por Antisthenes, um discípulo de Sócrates. Ele partiu da afirmação de seu grande mestre que a virtude e não o prazer constitui a verdadeira felicidade. Afirmava que uma pessoa sábia é aquela que encara com desprezo todos os prazeres comuns da vida e vive sem esperar riquezas e honrarias. A felicidade constante não é possível se a pessoa não tiver necessidades e desejos que talvez não sejam satisfeitos. Um homem não tem obrigações com a sociedade, com o Estado ou com a família, porque estas coisas provocam o surgimento de desejos que não podem ser satisfeitos. Entre os seguidores entusiastas de Antisthenes encontrava-se Diógenes, que levou os princípios do cinismo ao extremo. Consta que vivia de pão dormido e dormia num tonel. Zenão, do período romano, foi outro adepto importante da filosofia cínica. O cinismo constitui um elo entre Sócrates e os estoicos. Alguns estudiosos afirmam que a palavra cínico refere-se a Cinasarges, nome da edificação em Atenas, onde os adeptos do cinismo se reuniam inicialmente. Outros dizem que o termo origina da palavra cão, em grego antigo, e refere-se às maneiras rudes dos adeptos do cinismo. Em linguagem coloquial, uma pessoa que zomba e dá a ideia de que a bondade existe na natureza humana é às vezes chamada de cínico. É fonte Enciclopédia Delta Universal, digitação extraída do zine, de um zine baiano. E aí tem umas frasezinhas aqui: foda-se o trabalho para a manutenção da estabilidade social. Autoprodução, viva a preguiça, mas sobreviva e proteste. E mais outra vinha aqui: viva aos mendigos filósofos de todos os tempos. É. Página 7. Página 7 é. Umas poesias, né? Uns escritos aqui. Tem uma imagem, uma imagem que tem várias imagens, né? Mas parece ser uma imagem só, mas com várias imagens, né? Não sei se deu pra entender. É tipo, pegaram uma imagem de algum lugar, né? Que tem várias imagens dentro dessa imagem, né? É um fundo preto ali, com... ali tem parece uma coluna ali, uma pilastra, sei lá, né? Que chama, daquelas tipo de Roma ali, logo em cima, assim, com um design, assim, né? Aquelas coisas meio... não sei te explicar, né, ali de formas ali em volta dessa coluna, né, e aí depois embaixo tem um cara ali com um cara todo de preto ali com tipo um sobretudo, uma calça ali, não sei se o cara é gordo ou a roupa dele que é muito larga, né, e um chapéuzinho, que a cabeça dele é bem pequena, né, e a roupa dele é bem grande assim, né, e aí tipo um sobretudo ali, uma calça larga, um sapatão bem grande assim, né. E aí a cabeça dele é bem pequenininha, tem um chapeuzinho. E aí ele tá com um saco assim nas costas, né? Bem grande ali, né? Pode ser uma pessoa de rua, né? De algum lugar frio, né? E aí depois tem ali um boneco ali, assim, uma pessoa ali, não sei, um desenho, né? De alguém ali com um martelo na mão e o braço dele parece ser uma espada, assim, ou o braço dele tá pra trás, que ele tá ali com o martelo pro alto, como se fosse martelar, e aí um não dá pra ver o outro braço dele, tem uma espada ali, parece que tá enfiada em alguma coisa, e aí, mais ao mesmo tempo, ela tá encostada no ombro dele, assim, parece que é o braço dele, né? E aí não tem muitos detalhes, não, é só uma forma ali, né? Com uma roupa ali meio apertada, né? E aí depois tem mais uma outra imagem ali que não dá pra identificar, aí mais outras duas colunas daquela ali, só que essas são só com listras, né? Aquelas tipo, aquelas colunas tipo, né, grega, romana, né? Que ficava erguendo as coisas, né? E aí tem mais umas outras imagens ali, mas não dá pra ter um bebê chorando. É, acho que a maioria ali não dá pra identificar o que que é. E aí vamos aos escritos. Descarrilhado da leve... Descarrilhado da leva de insultos direcionados ao risco de cada ser, que amparados por algo não tão romântico quanto Liu, nem tão convicto de loucura, pede para ficar opaco no colorido e na alegria da tradição milenar cumprida, leva malévola da doutrinação religiosa e da construção moral, cai na encosta, na mais distante margem, capota para dentro de si, numa implosão, um buraco negro, o vácuo, para ouvir o apito na chegada, no porto seguro da estação da felicidade comprada, paga com o bem-estar do chicote, da autofragilação, da penitência, as extremidades dos meus lábios, de ponta esquerda à direita, estão voltadas para cima. Isto é sarcasmo, para quem determina a quantidade de orações e para quem cria. Para quem ora. Metamorfose. Rasteja a lagarta primeiro, depois, envolvida no casulo, metamorfoseia. A borboleta de asas multicoloridas está livre para voar. Apenas um difamado é capaz de reconhecer no instante em que lhe apontam a infâmia. E é, o dado é a língua da mão, que ela adora cantar, espernear e beijar. Só quem sofre odeia, odeia e odeia. Traz na vida a revolta, a luta autêntica. E nesta vida não se pode ser o ladrão daquilo que um dia lhe disseram pertencer. Como ninguém tem vida de fato, a ladroagem aqui é de interesses, é o único Deus que julga e é a desconfiança. Falar e pensar não realiza o homem. Antes sinto, sinta e sinta. Não o que lhes é o alheio. A cruz da compaixão e o perdão são os vícios mais destruidores. Opressão e poder vêm do amor humano e familiar. Dinheiro da podridão da palavra... de quem é proprietário, dono, de quem retém, regula, de quem agora desfaque o queijo, não sei o que, da sua predileção, apenas a sua loucura, esquece que também vai morrer de câncer. Tá bem borrada essa parte, agora tive que pular umas palavras aí que não deu pra ler. Mas e o últimozinho ali é vultos, só vago. Só vejo vultos passando apressados. Parece que agonizam no inferno. E a oitava página. Impressões pessoais momentâneas. Comentários acerca de materiais gráficos, visuais, fonográficos ou simplesmente reviews. E não tem nenhuma imagem nessa página. Uma de primeira ali, Vinis. Vamos ver se dá pra ler também. Essas partes aí tá pequeno também, o texto pequeno. Aí dá pra dar um apanhado aqui, né? Vamos ver. Vinhos. É, Fúria número 2. É, então, essa parte tá bem complicada de ler. Então eu vou tentar ler aqui uma coisa aqui. Eu tentei aqui começar aqui, mas né, engasguei aqui. Mas deixa eu ver aqui o que dá pra ler. Se você quer ver uma boa... Nesse Fúria número 2, né? É, se você quer ver uma boa entrevista de punks ingleses nesse zine, você encontra as palavras do Léo K. que era do Nevers, banda que acabou já, não sei, um split deles com Substance, não sei também. Ainda mais entrevista com o Close de Adam, banda suíça, Costavidium. Três desabafos da editora. Traz desabafo da editora quanto ao Dia da Mulher, poesia, pensamentos, fragmentos, enfocando muito na questão da razão, não a razão e a loucura própria de cada ser. Reviews de zines, EPs, DTs, opiniões de vários sobre a atualidade de alguma coisa. É, Goiânia. Diana. É, o contato. É que no início, acho que tinha um inscrito do zine, então era tipo uma poesia, sei lá, né? Aí tava meio complicado de ler, eu saltei, mas dá pra captar aí, né? É a ideia. E aí o outro é o Andarilho número 1, julho de 98. Andar sem consolidar. É a mesma coisa. É que é complicado. É. Que aí é tem que rolar uma interpretação do escrito. O pessoal bota. Eu gosto de fazer isso no meu blog, né? No Publicações Marginais. Colocar alguns textos, né? Quando eu vou falar sobre o Zin. Normalmente eu nem falo muito sobre o Zin, né? Eu deixo o próprio Zin falar sobre si próprio, né? Eu coloco um trecho do Zin no início, né? E aí às vezes eu escrevo o conteúdo lá que tem. Às vezes eu faço um comentário, mas normalmente eu não comento nada, não, né? Agora aqui com esse programa, né, que eu costumo comentar sobre os zines, né, falar coisas sobre e tal, né, e aí nesses reviews aqui, né, tá tipo, até agora, pelo que eu vi, é assim, eu coloco um trechinho de algum escrito, né, e depois vem falando sobre o que tem o conteúdo, né, mas aí eu vou pulando algumas partes aqui porque tá complicado, é uma letrinha muito pequena, assim, muito pequena mesmo, tá falhado, tá muito falhado, e aí, né, vai que vai. As críticas desse zine se focalizam em uma só coisa. Os descrapos, não sei o que lá, a diferença, a influência de opinião dentro dos problemas da cena punk brasileira. Estas manobras tendenciosas têm espaço porque a grande maioria parece necessitar do seu veredito. Assim o punk vai sendo levado por esse córrego de alguma coisa para o esgoto. Córrego da sarjeta para o esgoto. E do atrofiamento. Punk com opinião própria. Não me identifiquei muito com... É Andarilho. Por ele propor esse punk desprendido, independente, mas culto e crítico. Há de superar tantas mesquinharias criadas por todos nós. Três poesias próprias de Augusto dos Anjos e ainda um texto de F. Nietzsche, que inspirou o nome do zine. JC produziu algo bem próprio, similar, mas que tem muito a dizer. Espaço ocioso, não, espero ansioso pelo próximo. Andarilho Zine ao cuidado JC RJ. Tem uma caixa postal ali, né, da época, o lá de cima também tinha uma caixa postal, né, o outro. Agora o próximo é Eutanásia, número 1. Para ler quando tudo acaba, diz o Zine. Poesia é loucura. A revolta contra a família, um zine bem pequenininho, tipo um ofício dobrado três vezes. Dá para levar no bolso e ler por aí. Quando algo acabar ou estiver ainda por surgir, é reconfortante como desesperador. Traz Rimbaud, Antônio Artaud, que alguma coisa, Emil Cioran, logo abaixo. Nos tormentos do intelecto há uma decência que dificilmente encontraríamos nos alguma coisa coração. O ceticismo é a elegância da mediocridade, eu acho. Emil Senhorão. Aos cuidados, papelão, RJ. Caixa postalzinha ali também. Se não me engano, é a mesma caixa postal do anterior ali, do JC, né? Porque era a galera do mesmo rolê, né? É sim, a mesma caixa postal. É, Herdeiros do Caos, info número 2. Informações sobre lixo radioativo, riscos e acidentes. Antes, McDonald's, entrevista com a banda Restos. É, aos cuidados, alguma coisa ali, não entendo ali. Ah, um, alguma coisa assim, Caxias. Ah não, é a rua. Não tem o nome da pessoa. É os cuidados, rua Caxias ali, é o do... Eu acho que deve ser do pessoal da Caos Reality lá. É o mesmo endereço ali. É, vamos ver aí, próximozinho ali é Massacre Total número 4. Acompanhar o desenvolvimento de um zine da, de perto, é, edição após edição, fica fácil de você constatar seu amadurecimento e, no caso desse, seu engajamento à cena, no entanto, é, tendo suas características, linguagem, etc. Suas montagens, fotografias bem dispostas, entrevistas com desgosto, zine paulista, Dizacusia, projeto da banda do de Feira de Santana. Letras traduzidas, comentários de demo tapes, é, alguma coisa de bandas mexicanas. Livro A Vida de uma Prostituta, comentário sobre o encontro anarcopunk no Uruguai e atividades realizadas no México na visão de Martínez Ramírez Victor, da UPL do México. Um texto que achei fraquíssimo foi sobre machismo e senti a falta dos comentários sobre filmes, como nos anteriores. Do resto, destaque para o texto onde você é você mesmo, para quem crer que a cena precisa de expressões e comportamentos independentes, individuais, não tendenciosas. Alex Pança, João Pessoa, Paraíba. É, Out of Order Zine, todo em japonês, mas trata-se basicamente de ecologia. A terra não é apenas para o homem. Caso alguém tenha curiosidade em ver ou saiba japonês, entre em contato comigo, pois até o endereço é complicado para escrever. É, Disgust, zine do amigo Valdeci, composto em 10 de 98, acho que é isso, né? Bem no estilo do seu antigo trabalho Noise Fobia, mas agora englobando bandas hardcore punk, basicamente uma nova cena, a realidade, né, mano? E sem diagramado e montado um zine em fotolito. Traz entrevistas com os japoneses do Não Dá Pra Ler e mais três bandas que eu nunca tinha ouvido falar: Neurose Urbana, Silêncio Fúnebre e Desastre. Raviones, não sei, de zines. Reviews. Raviones. Reviews de zines. Textos abordando alguns problemas. É, séries que existem no atual cenário punk. Sérios, né? Alguns problemas sérios que existem no atual cenário punk brasileiro, e uma poesia que é puro ódio sendo destilado. O Valdeci, apesar de viver isolado, é uma pessoa bastante participativa, atenciosa e dedicado dentro do que ele acredita. Abaixo segue o flyer com mais informações sobre as ideias, propostas e o trabalho desse figura. Aí tem um flyer ali que não dá pra ler quase nada, dá pra ler com uns escritos ali, imagens of chaos, PT, LP, compilation, zine, covers, logos, lá não dá pra ler, tá escrito em inglês, eu acho, o flyer. Hardcore, punk, crust, banda, fascista, racista, homofóbico, sexista, for fans, nazi, pigs, don't, run, like, run. É, Images of chaos, com a O, Valdeci. Penápolis SP, é, Espiral de opressão, depressão, não de expressão, é de, o de, um de, um tracinho impresso. É o primeiro zine do amigo Henrique, que vem com uma linguagem muito original e, não sei, um comportamento muito caótico, com bases, não sei o que lá, totalmente poético, diga, super real, possui um editorial muito louco, só lendo pra saber, alguma coisa assim. Destaco ser um zine muito pouco, não sei, do que vem surgido em volta do punk em João Pessoa por esse fim de milênio. Há mais um pessoalzinho carinhosamente surgindo com mais bandas e ideias, zines, e ao mano tempo que necessita, e há muito tempo que necessitamos de mais contatos. Confira, participe. Os cuidado, Eric, Paraíba, João Pessoa. Aí agora é tapes, é Silêncio Fúnebre, DT. Esta não é um relançamento do LP, que alguma que tem um nome ali, Armagedon. Não, ah tá, esta não é o relançamento do LP do Armagedon. É o prosseguimento do trabalho da Beethoven, só que com esse outro nome. É uma compilação de sons de 98 e 97 até o quarto, com em julho de 96, né? Ainda foi gravado com Beethoven em novembro de 97, mudou-se para Silêncio Fúnebre. Aí do quinto som por diante você já sente uma outra distorção e uma leve diferença no vocal, mas além disso nada que distancia as duas fases. São 14 sons de horror, contexto das letras e hardcore, contendo a intro, que não sei, né, são negações, sei lá, renegações. A capinha especialmente do Fofão é foda, foi trocado as convencionais capinhas de fita por uma mais alguma coisa DY, a base de papelão e a própria arte do contracapa na estrutura da nova caixinha, que ainda traz o booking card com as letras, etc. Fofão DF. Atrocious Madness, eu acho. Bem, eu acho que é isso. Não conheço essa daí. Demo julho de 98. Banda norte-americana. Ah, tá. Deve ser isso mesmo. Atrocious Madness. Isso aí eu acho que eu já ouvi falar, mas não sei. Deve ser lá do pessoal lá do Detestation, que tem entrevista lá em cima. Eles falam várias bandas lá. Eu acho que aqui vai falar alguma coisa sobre aqui. Vocalista. Ah, lá. Atrocious Madness. Banda norte-americana, onde o nome ali não dá pra ler. Vocalista, onde a Syra, vocalista do Detestation, faz guitarra. Acho que devem haver outros, não sei o que lá, desse e outros bandas daquela região de Portland, como Final Massacre, que tocam no Atrocious Madness. Ultra violentos o som deles, temas políticos certamente, mas minha tradução não pode dizer muito agora. Antinuclear, ecologia. Tem uma parte em estúdio e outras ao vivo, uns 5 sons. Não sei o que lá, da distribuição, isso como o próprio Final Massacre, que é muito bom. Tem da Detestation, aí o resto tá tudo borrado, não dá pra ler. Sei que é lá dos próprios abaixo. Aí depois Caos Reality, né? A banda que também entrevista aí antes. Caos, miséria, desgraça e dor. Demo lançada segundo semestre de 98, na linha de sua demo anterior, do Infecto, alguma coisa. Boa sonoridade, ao meu ver, é boa, melhor, que fez lembrar bastante a velha Lixo Urbano. Letras bem diretas de puro protesto, algumas pode-se dizer, em minha opinião, bem profetárias. Temos temas anti-autoritários, problemas com como variadas formas de discriminação, racismo, mulher, bastante político, anarquista, sem dúvida, para uma passa uma boa energia conforme rola uma aceleração ou uma queda de, na cadência do som, os dois vocais, um mais gutural, preenchendo a sua sonoridade da realidade ao caos. São 15 composições. Ao cuidado, bafo. Ver a entrevista. Às vezes receio que esses comentários que faço, que outros punks também fazem sobre outros materiais em seus zines, venham a banalizar, minimizar ou até distorcer a intenção ou o trabalho almejado por seus respectivos responsáveis. É importante ter a noção de que esta é apenas uma sessão de comentários e opiniões específicos da Skept sobre produções alheias. Aqui jamais deve se deixar influenciar por isso, pois o que é vital é que todos leiam, escutem e acompanhem. Assim, então, possam exercer seus próprios comentários ou não. Afinal, é preciso que se debata ou se comente sobre o que vem sendo feito em torno da cultura punk. Aí, isso aí foi um comentáriozinho no final, depois, né? Aí, não subestime-se, coloque as suas ideias num papel, faça um zine. E aí, essa daí foi a oitava página. Não tenho nenhum comentário a fazer aí. Assim, os zines aí, até seria interessante, né, conseguir esses zines aí. A maioria eu não conheço, né? Só conheço aí não lembro agora, mas eu conheço alguns aí, mas a maioria eu não conheço. Das demo tapes aí também, eu não ouvi nenhuma dessas aí, né? Atrocious Madness, Chaos Reality e o Silêncio Fúnebre, que também eu nunca ouvi, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo, né, e pelo que fala aí também, é Beethoven, né? E aí eu acho que eu nunca ouvi Silêncio Fúnebre, mas eu sempre ouvi falar muito, né? Mas não tenho mais. Depois de um tempo perdi o interesse, apesar de eu gostar bastante das duas primeiras demos da Beethoven. Depois disso aí eu não tenho muito interesse, não. Assim, é um rolê também que eu não tenho muito interesse. Terne de la medio patimundo, que precisa de interchange ou cair de cibo, essas necessegas lá assimila que ela exerce de la esperança. Se nem potente a change la mudo, que rompe bien los libros, esta es la mía tráfico la rompe per malpli, la barra de la lente. Com cai de lá e sigo. La punk que eu uno sem patrulho. Ao internazia, potem borrava em lá esperando. Lá consiste por milo por destruir. Li lá em posta de lá sistema, cai de lá regado. Ni ravas nauso de minha Portugal limpo. Cai de ali a marca de lá história de colonialismo, regismo, hecatomboi em amazo. Isso e o parto de la globo. Por mim, este é um limbo que devo te perregue. Ao ela minimum existe. Ela relata inter la punk de tuta planeta. E nem estias rave que lerne. Está mais feliz em inglês por comunicar e com minha amiga em Japão, por exemplo. Te desejo que nem minha tuta lerna, só não digo Portugal a língua por comunicar com ni. Se tia estas em la minimum, um não sinta nada nesse cega que grava a la punk. Papai, fazer mais, fala, além da minha, batalha, Batalha. Nona página. É, essa nona página vai dar pra ler pouca coisa. Vai ter umas frases ali que dá pra ler, mas tem um texto maior, grande, que é uma letra, tipo assim, é metade da outra letra anterior dos outros bagulhos, mas parece que é tipo uma colagem de outro lugar. Pode ser alguma matéria, algum texto, alguma coisa, eu não sei se é bagulho de bandas também, porque ali parece ser uns contatos ali, pode ser coisas de contato, reviews tirados de outros zine, eu não sei, né? É, alguma coisa assim ali colada ali, né, na parte principal ali da página. E aí tem umas outras frases em volta ali, umas imagens. E aí, deixa eu ver aqui as imagens. Ó, a primeira imagem ali em cima, I can't go die, result. E aí tem tipo a morte ali, uma caveira de capuz ali, toda preta ali, né, toda de preto, com uma foice, né, colocada no ombro. Uma imagem bem... Não, é assim, esse desenho em particular, eu nunca vi outro em outro lugar, né? Mas é bem clássico, aquele, a morte com a foice no ombro, assim, né? Bem comum, né? E tem uns de fundo ali, uns galhos, alguma coisa assim. Tem um escrito embaixo que não dá pra ler, tá todo apagado. E aí do lado tá escrito: por quanto mais se destrua para se reconstruir, mais destruições se farão necessárias. Só a destruição pode ser positiva. Política é besteira. É, não sei o que lá, da liberdade, da educação, é, não sei o que lá, selvagem. Individualismo, viva a diferença. Aí embaixo tem Razia, Zine Punk Hardcore, conflito sempre. Tipo uma capinha do Zine ali, pequenininha ali, mas não dá pra ver, identificar a imagem da capa. Parece ser dois punks ali de costa, mas tá muito sem, sei lá, desgastada, né, a imagem. E aí na lateral ali tem um escrito ali, deixa eu ver que é: você quando fala mal dos outros, tá apagado uma parte. É, o anarquismo não é a máxima expressão da ordem, pois tal máxima expressão não, alguma coisa, não existe. É isso. É assunto. Ah, tá. Assumo minhas merdas e não somente elas, por que não? Só não assumo difamações e não sei. É complicado, tem muita coisa falhada. Você realmente pensa ou quando fala só repete aquilo que já ouviu dizerem? Transmutação de valores, aniquilação, sou podre. E você? Aí tem um cartazinho ali do lado, parece um Marginal Survival ou alguma coisa. É escrito em inglês: Punks from Punks, Dirt, Creators Resist, DY, Os. Fuck, alguma coisa assim. E aí tem uns punkzinhos ali de fundo e tal, e uma outra escrita menor assim no meio do cartaz ali, com umas tirinhas coladas assim, várias tirinhas. Dá pra ver um punk ali de boca aberta ali, meio como se estivesse gritando, jaco preto. E um outro ali também de jaco preto, cabelinho espetado, com tarja preta nos olhos, assim, colado no cartaz, né, em volta assim. E aí tem mais um outro ali de fundo ali, acho que meio com dedão ali, dá pra ver. É um outro punk ali também de fundo aí, fazendo com o dedo médio. E aí depois tem mais outro escrito embaixo, tem mais outras imagens ali. Vamos ver se dá pra decifrar, mas vamos ver aqui no escrito. E você para prosseguir a mudança de outras pessoas. Você é realmente convicto do que fala e faz? Prazer de ser diferente, sonhos diferentes, sou puro apenas no desejo de expressão. Brigas e violência envolvendo punks com que alguma coisa ali, não sei pela idade. Como acusar a Polônia de violência quando, né, já estava armada à espera. Pode ser polícia, né? Não, mas não, acho que é Polônia, né? Não parece polícia, não. Esperem traumas e, né, tudo, não dá pra ler, tá muito ruim. É, o punk não precisa ser um comércio. The punk don't must be a business. No profit, lixo. E aí tem fatalismo ali escrito, mais um cartazinho ali, acho que é uma capa de zine isso daí. Blasfêmia, Zine Punk DI, DY, né? É, verão, não sei o que lá, blá blá blá. Aí tem um punk ali também, uma parede de tijolos atrás dele, jaco preto ali, cabelinho espetado, todo de preto, não dá pra ver muito detalhes. Tem um monte escrito ali em volta. É, isso aí é uma capa de um zine, né? Blasfêmia, se não me engano tem algum número desse zine aí, ou um número único, ou talvez até esse aí mesmo. E aí punk escrito ali. Aí tem mais duas capinhas ali, vizinhos ali, uma tá manchada em cima ali, eu acho, é, não dá pra ler o que tá escrito. Tem um outro ali também, com uma imagem do Cruz de SS na capa, também não dá pra ler o nome, mas é uma foto de uma banda, uma foto bem conhecida, já até tive a tela aqui dessa Cruz de SS, eles sentados ali, no são é da fase deles com quatro integrantes, né? Já teve várias formações, né, com o GCS. Aí essa daí é uma fotinha bem conhecida, assim, sentado ali em alguma coisa ali. Um mais atrás, um na frente, outro do lado ali, né? Acho que só três, né? Mas aí não tá muito boa a imagem. E aí no final tem ali também um zine, né? Lá do DF, lá, de Goiânia, eu acho. Ataque Suburbano, né? Aí tem uns punks ali na capa também. Tá bem zoado também essa imagem, né? Mas dá pra ver ali uns três punks ali, escrito embaixo antifascismo. E aí embaixo escrito façazinho. E aí não tem mais nada pra ler nessa página. É, a décima página. É, tudo que não possui assinatura é de responsabilidade do zine. Aí aqui é, né, é de bandas, né? Sobre bandas, reviews, né? De bandas, né? É, tem aqui desastre. É, que é lá dezembro de 97, ao som do próprio desastre. É Panic Death Fear, Real Nightmare. Sem dúvida, um excelente trabalho. Este é o primeiro deles em estúdio. Trata-se de sete sons, na minha opinião, muito bem estruturados e bons de se ouvir. A batida, ao menos que eu esteja enganado, tem uma enorme influência de modo 47, só não tão rápido e com sons mais longos, cantados em inglês, inclusive cabendo destacar a pronúncia do Wilton, não soa como algo forçado. As letras são bastante criativas e amplas no que abordam também. Refletem sentimentos individuais, como em Real Nightmare, até temas mais políticos como Fuck Capital War. Mas sobretudo falam de desastres eminentes na história da humanidade e suas guerras, como Dreams of Blood, The Death is Here e o desfecho de tudo, a Bomb Silence. Fica difícil dizer qual o melhor e nem precisa. Enfim, é uma coisa que só ouvindo para dizer algo, pois se formos falar de gostos e opiniões, o importante é dizer que essa é uma banda independente de ideias próprias que se projeta com grande desenvoltura e expressividade no punk mundial. A Diana, baterista, também faz baixo nessa demo tape, pois eles não têm baixista. Desastre, Caixa Postal, Goiânia, Go. É, aí tem uma imagenzinha ali da demo ali, né? Escrito desastre ali, né? Naquela parte do meio da fita, onde quando a fita fica dobrada, e outro ali na lateral da capa, né? E o nome ali do álbum ali, que não dá pra ler. A imagem meio pequenininha ali, o contato ali do lado ali. E a imagem não dá pra identificar o que é, não. É, depois é o Turma Inteiro, demo tape de 97. Essa demo tape é muito fodida. Risos. é a demo tape da minha banda, que foi gravada em estúdio em outubro de 97 e nós estamos vendendo a US-10. Brincadeira, sacanagem minha. Nós distribuímos de pessoa por pessoa e pedimos que estas não reproduzam. Caso queiram passar para amigos, nos peçam a quantidade exata de cópias. Esta é uma forma de incentivar o contato direto e de acabar com cena de comodidade existente, no que muitos se acostumam sempre a buscar materiais com seus amigos próximos. Não que sejamos contra isso, mas vimos casos prejudiciais de limites da dependência e não se incentivam a correr atrás também. Além de que optamos por uma divulgação pequena e as capinhas são numeradas e limitadas. Bom, a sonoridade eu sou suspeito a falar, mas trata-se de um hardcore fest, basicamente influenciado por bandas norte-americanas como Hell Nation e Drop Dead. Cantamos em Esperanto e nessa gravação são 17 sons, mais um cover Nerose Urbana. Não há baixo nessa DT, mas hoje o vocalista tenta tocar baixo e guitarrista e back vocals foi pro vocal definitivo mais guitarra. Gravaremos a segunda DT em breve. A Subcaos Tape Record está distribuindo a DT, ou ainda os interessados podem nos contatar pelo Zin. E aí tem a capinha ali da demo também, né? Que essa daí já é uma demo já mais conhecidinha, né? A Desastre também, né? Mas eu nunca fui muito de ouvir Desastre, não. Eu nunca gostei muito de banda do Brasil que canta em inglês, não. Com algumas exceções, né? Ainda mais essas galera com um bagulho de beat e guerra, né? Sei lá, eu não sei. Não saco muito, não. Nunca tive muito interesse. Mas a turma inteira é muito bom. E aí tem a capinha ali. Eu nunca tive a capinha, não. Acho que, na verdade, agora... Assim, não é a primeira vez que eu tô vendo, né? Mas... É, porque eu já li esse zine outras vezes, né? Mas eu não me lembrava assim da demo que eu tenho que não tem a capinha, né? E aí tá ali, turma inteira em cima, né? Na parte do meio também tem alguma coisa ali, não sei se são pessoas ali dentro de jaulas ali, né? É um tipo uma arte ali, né? E aí tem um nome ali também da demo ali, acho que embaixo ali do nome ali, né? Escrito demo. Um 97 também, mas um escrito ali embaixo ali, alguma coisa assim. Aí depois tem ali, para a sociedade, melhor que o punk seja uma incógnita. Escute as velhas bandas punk, viva as bandas da década passada. Leia o movimento punk na cidade, a invasão dos bandos sub, de Janice Caiafa. E aí tem ali, chega de estereótipos do punk, espécie como você é, seja o que você é, ou o punk estará morto. E aí tem um desenho ali do Faldeci, vamos tentar descrever, que o desenho do Faldeci normalmente são bem detalhados, né? É uma, pra mim, uma arte bem conhecida, né? Ali, Trunk, For Prison, né? E aí são três punks ali. O primeiro da esquerda, estão embolados ali, entre eles ali, né? Tem um da esquerda ali, tá mais atrás, né? Ele tá com uma garrafa na boca ali, de moicano curtinho, tem uma cara meio veiaca ali, meio já decadente, né? Com uns piercings ali na sobrancelha. O rosto dele tá meio deformado ali, meio... Como eu falei, tá com uma cara meio veiaca ali, né? Meio enrugado ali, né? As mãos dele ali também estão ali... Não. A mão é... Como eu falei, tá embolada e a mão do outro punk. A gente vai chegar lá. Aí ele tá de jaco ali, rebitado. E aí a manga do jaco dele ali, que dá pra ver que ele tá meio de lado pra quem lê. A mão esquerda tá com a garrafa botando na boca ali, né? Derramando na boca. E o braço direito tá ali, descendo ali, indo pra trás do outro punk que tá na frente. E aí tá escrito ali no jaco ali na manga ali. A manga é de cor clara. Tá escrito ali antitímpanos, pequenininho, em cima, perto do ombro. E descendo pelo braço, assim, da metade do braço pro antebraço, né? Escrito Disorder. E ali do lado ali, Valdeci, 97. E aí o punk da frente ali também tem um moicaninho pequeno. Ele tá de máscara, preta no rosto. Os olhos dele tão branco, né? Sem nada ali. Também tá com as sobrancelhas ali enrugadas ali. A testa enrugada. Ele tem as mãos bem enrugadas também, né? Jaco preto ali também com rebites. Um patch ali da gente laranja. Uns bottoms. E aí tá segurando uma garrafa ali, com as duas mãos ali, uma mão no gargalo e outra mão no fundo da garrafa. E aí tem rebite até nas mangas do jaco, né? Aí a garrafa, no rótulo da garrafa tá escrito Toxic e uma caveirinha ali com ossos cruzados, aqueles ossos cruzados atrás. E o outro punk ali, o último punk da direita, também cabelo espetado, não é moicano, cabelo espetado na cabeça toda, com uma parte do cabelo caindo na testa. Ele tá com os olhos brancos, mas meio fechado, né, ali, meio... Ele tá encolhido meio ali de canto ali, segurando também uma garrafa ali escrito Toxic XXX. E esse não dá pra ver muito dele, dá pra ver o ombro dele e ali uma cruz cortada ali, né, com aquele círculo, né, cortado dentro do círculo. E ele tá com os braços cruzados ali, né, segurando a garrafa. E aí ele tá atrás do outro punk, não dá pra ver mais muito detalhe dele. E aí escrito Drunk Punk for, Drunk for Prison ali embaixo. Punk é comportamento, é conduta. Produza cultura punk, comunique-se punks. Não engula e cague sua cultura. Compreenda. É, 11ª página. Deixa eu ver. Esse aqui é uns textos, né? Ali tem um bem grande ali, que tá com as letrinhas também bem pequenas. Não sei se vai dar pra ler. Aí tem várias fotos aí de punks aí. A primeira foto ali em cima, ali um punk ali de lado, todo de preto, sem detalhes, um cinto de rebite ali na cintura. Ele tá sentado em alguma coisa, fazendo alguma coisa com as mãos ali. Tem uma faixinha na cabeça e o cabelo espetado. O rosto dele tá bem branco, não dá pra ver detalhes do rosto. Aí depois vem um anabola ali de fundo, assim, um outro punk ali. É, meio que gritando ali, alguma coisa assim, com a boca aberta ali, de camisa branca, calça preta, cabelo ali meio bagunçado, sem mais muitos detalhes. Aí depois vem um outro punk ali, uma foto maior, grande assim, né? É, um punk ali de colete preto, com alguns rebites, escrito ali alguma coisa ali, um patch ali escrito, uns vários buttons, uns patches também na parte de baixo do jaco, do colete, né? Aí tá com a camiseta de preta de manga ali até o manga normal, né? É, e aí o braço dele ali não tem nada, é um braço meio peludo assim, né? Uma pessoa que tem pelo, bastante pelo no braço. Tá com uma camisa, na camiseta preta tem ali um patch, uma estampa da Neurose Urbana ali, mas não dá pra ver detalhes. Ele também tem um cabelo preto e barba. Barba por fazer assim, né? Mas no final assim da página tem um outro cara tocando guitarra ou baixo ali, guitarra ou baixo. Tá sem camisa ali, um cabelo preto, bigodinho, escrito embaixo Carlos. E aí vamos ver se conseguimos, o que que conseguimos ler aí. Aí, mano, antes de do que tu não conhece e não tem informação, passa numa biblioteca, procura um livro e se informa por conta própria. Não custa nada e diminui um tantinho o mar de ignorância dentro de nós. Se você tem boas ideias e novas propostas, o que segundo você serve o melhoramento e fortalecimento do movimento punk, então comece por você e aprenda a conquistar seu espaço e sua voz mediante aqueles que você deseja atingir, que ou com precipitações, sem precipitações e arrogância, violência e um suposto radicalismo mal fundamentado, você não irá alcançar nada. Aí, cara, por que você não experiencia falar mais usando a primeira pessoa do singular? Esqueça um pouco de ficar dizendo nós, nós, nós, nós. Parem de sempre rechaçar ideias novas e diferentes da sua, pois elas sempre estarão a surgir até que você não tenha mais o que fazer com suas velharias. Isso também é, não sei, alguma coisa ismo. São várias frasezinhas coladas assim, né, na página, né? Aí tem outra: anarquia deixa de ser quando se torna dogma. Também tem um nome ali escrito embaixo. E aí o texto maior parece uma carta. Vamos ver se dá pra ler, mas acho que não, porque escrita manual vai ser complicado. Vamos ver. Cartas, carta texto, Skept 3, 5/6/98. E aí, Marcelo, como vai você? Para não perguntar, não sei, eu não vou conseguir ler. É uma carta, né? E aí só vou conseguir ler trechos ali, né? É pequena, né? E é escrita à mão, né? E aí dá pra ler o que aí no final? Puta que pariu, gostei do Skept 2, continue que vale a pena, só não gostei da capa. Um amasso do otimista, acho que é isso. Carlos, Blasfêmia, Zine, Defecto, Hal Punk Band. É, eu acho que é isso. Aí por isso que aí no final tem uma foto ali escrito Carlos, né? Deve ser o Carlos da Defecto. Eu imaginei isso, né? Mas como Carlos é um nome muito comum, né? Mas não falei, né? Mas ali a cartinha, deve ser a cartinha do Carlos para o cara aí do Zine ou para alguma outra pessoa, não sei. Ele colou ele no Zine. É, vale para mim e para todos, mas principalmente a realidade que existe em João Pessoa. E com a última capa, a última página, né, que é a capa, é a contracapa, né, são várias fotos ali e um escrito ali: aparentam apenas, através do espelho tudo parece igual, mas quando quebrado tudo se converte ao nada, nos ferem os restos pedaços da vida, se perdem entre cacos e dores que não mais aparecem, tudo apenas pode aparentar, pode se partir, pode se quebrar. Neurose urbana. Aí vamos ver, eu já vi várias carinhas conhecidas ali, né, nessas fotos, né? Vamos ver lá, aqui tem uma foto ali de um punk, ou é um punk em frente ao espelho, ou é dois punks, um de frente pro outro ali. Aí tem um de costa ali, com os rebites no jaco ali, no ombro, na gola, e aí tem uns pets nas costas e um moicaninho ali. Aí, ah não, são dois punks, um de frente pro outro mesmo. Que é o outro da de frente, tá de cabelo espetado ali na cabeça toda. Também de jaco rebitado, não dá pra ver os rostos, o rosto tá preto, dos dois. Né, um de frente e um de costa, assim, eles estão de frente, um de frente pro outro, mas aí dá, a foto tá meio de lado, né, e aí dá pra ver um de costa e um de frente. Aí depois tem uma foto ali de um punk ali em pé, com um de colete ali, parece que ele tá sem camisa por baixo, ou acho que é uma camisa sem manga, dá pra ver a camisa por baixo ali do colete ali. Aí todo preto, calça preta e cabelo espetado ali, moicano. É, aí uma mina ali, cabelo espetado também, jaco preto, uma saia ali xadrez, cinto de rebite ali, não dá pra ver a camisa dela, dá pra ver que ela tem uma camisa preta ali, alguma coisa, um top, alguma coisa assim. Depois vem um outro punk ali de costas ali, cabelo espetado assim, bem feitinho, né, aí escrito ali no jaco ali nas costas, Pajar Jets e alguma coisa boy ali, Droy, não sei. É o nome de alguma, provavelmente o nome de alguma banda, né? Não parece, né? E aí um jaco, essa parte onde tá escrito é Pajar Jets, em cima é branco, o resto embaixo é preto. E aí lá embaixo escrito Destroy aí. Destroy? Ah, pode ser Destroy, né? E não dá, sem mais detalhes. Tem uma imagem ali no jaco nas costas, mas parece uma foto, assim. Mas não dá pra identificar o que é, não. E aí depois vem um punk ali, ou uma punk ali, de camiseta branca, cabelo espetado, calça preta, sem mais muitos detalhes. Um outro ali sentado ali, de cabelo espetado, sem camisa, calça preta, com alguma coisa na mão olhando ali. Pode ser um zinho, lendo, ou um bilhete, sei lá. Aí depois vem ali uma foto ali do Pelezinho, ali, daqui do Rio. Ele de cabelo dois moicanos na lateral, sem, no meio sem nada, né? E Steel Prodigy, né? Eu me lembro dele nessa época aí, desse cabelinho aí, né? Lá na Lapa. É... E ele tá de colete ali, né? Acho que um casaco amarrado na cintura ali. Uma calça ali de cor clara, eu acho, né? Pelo menos tá. Na verdade, ele tá todo desbotado, né? Ali. E com os braceletes de Spike aí, parece que ele tá segurando alguma coisa na mão. Depois vem um outro ali tocando um instrumento ali de cordas, né? Jaco preto, calça preta, camiseta branca. Lembro o Johnny, né? Mas não sei. Porque aqui parece que tem várias pessoas do Rio aqui, né? É... Aí parece que é um tambor ali, de bateria ali, um tom, né? Aí depois vem uma pessoa ali também, dois punks ali, um na frente, fazendo aqueles dois dedos assim, né? Com o dedo enfiado no meio, né? O dedão. Nunca não sei o nome desse aí. Aí tá de cabelo espetado, máscara no rosto, jaco preto ali, tem um outro punk atrás dele ali. De camiseta branca, só dá pra ver o rosto. Aí depois vem um outro cantando ali, todo de preto, não dá pra ver o rosto tá todo branco, esbotado, todo de preto e cantando ali no microfone ali, né? Ou gritando, ou berrando, né? Aí depois vem ali um punk de moicano, que é o Coveto, também daqui do Rio. É, camiseta preta ali, moicano, barbixinha. Ali com uma estampa ali branca ali na camiseta ali, sem mais muitos detalhes. Depois vem um outro ali. Tem um aí que me lembrou o Soneca ali de máscara no rosto, lá do Rio Grande do Sul, né? Possível, né? Dessa época aí, não sei. Aí depois tem um ali de três moicanos, mais um outro ali que só tem um rosto. Esse de três moicanos tem o jaco rebitado, né? E eu não sei se eles estão juntos ali, né? Se a foto é só uma colagem por cima do outro. Parece que são três punks juntos ali. O coveiro, um outro ali que só tem um rosto. E esse outro de três moicanos ali com já com os rebites nas costas. Né? Mas tá meio bem embolado. É porque o recorte assim parece que tá junto, né? Então parece que eles estão na mesma foto. E aí tem umas argolinhas ali no visual dele também. Ali mais embaixo ali parece ser o Osmani e o Hélio, né? É um dos punks aqui do Rio também. Ali com o Hélio de óculos, né? Com a camiseta do Devarucas ali, camiseta preta, calça de cor clara. O outro ali, parece, né? Essa tá bem desbotado, né? Parece o Osmani ali, camiseta branca, calça preta. Não dá pra ver o rosto assim muito bem, né? Mas é que eu já vi essa foto em outro lugar, né? Eu acho que é, né? Aí depois vem ali um outro punk de costas ali, com um patch do Defiance nas costas. Depois vem um outro ali que me lembra a Elisa também, que é uma punk aqui do Rio, com a camiseta do Caos. Também toda de preto ali, mas não dá pra ver detalhes. Depois vem mais dois punk ali que só tem um vulto deles ali, já dá pra ver os cintos de rebite ali. E tá também total desbotado. Então todos de preto, né? Mas é tipo só um vulto assim. Aí um deles dá pra ver que tem uns patches na calça. E aí tá escrito embaixo: por enquanto é o fim. Esse foi o Zine Skept número 3, 12 páginas. bandas que rolaram no programa: Bakimbuta, KRY-407, Kultrafun, Kuruta, La Combination Sound System, Barracas, Equidade, Tumentego e Agente Laranja.